Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aí a continuação daquele do texto do Jean Brun, Filosofia e Cristianismo, que ainda vai nos ocupar pelo menos por mais duas aulas, creio eu. Então vamos lê-lo e comentá-lo. Eu repeti aqui a última sentença do fascículo anterior. Estamos, portanto, aqui em presença de teorias da salvação pelo conhecimento, ideia que se reencontra no coração da gnose. Nada é mais claro a esse respeito do que o apócrifo Evangelho segundo Tomás, onde se pode ler, aspas, o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois vós o filho do Pai vivente. Mas se vos acontece de não vos conhecerdes, então estáis na pobreza e sois vós a pobreza. Então, é evidente que, nesta perspectiva, o conhecimento que o sujeito adquire de si mesmo coincide em gênero, número e grau com o conhecimento que Deus tem dele. É evidente que a recíproca é verdadeira. Na medida em que nos conhecemos, é algo do que Deus sabe de nós. Porém, você identificar as coisas, quer dizer, de modo que pelo simples autoconhecimento o indivíduo já adquire como se fosse um olhar divino, né? Isso foi, vamos dizer, é claro que foi um grande engano, mas tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade que mais tarde se tornará claro nas confissões de Santo Agostinho, em que de fato é Deus que revela Agostinho a ele próprio. Mas não quer dizer que Deus possa fazer isso integralmente. Ninguém pode ter um conhecimento integral de si mesmo pelo simples fato de que a sua vida não acabou. Então, isso quer dizer que enquanto você está vivo, você pode continuar se transformando, e por mais que você tenha consciência de si mesmo, tem coisas que você ignora pela simples razão de que elas não aconteceram ainda, ou de que aquele aspecto seu não se manifestou. De modo que, ainda que o autoconhecimento profundo coincida parcialmente com o que Deus sabe de você, é muito parcialmente e é somente, vamos dizer, um fragmento. Não é isso? De fato, seria preciso levar em conta o seguinte, que o conhecimento que Deus tem das coisas não é como o nosso. Nosso conhecimento é puramente mental, né? Ao passo que o pensamento de Deus, ele é realidade, ele é um pensamento criador. Deus cria as coisas pela sua palavra. É isso. Você vê logo no começo da Bíblia, quando Deus fala, faça-se a luz, pronto, aparece a luz. Eu quero ver alguém fazer isto. Quer dizer, o nosso conhecimento é uma pura representação da realidade, ele não é a realidade. É certo? E basta isso para que seja necessariamente um conhecimento deficiente, em comparação com o conhecimento divino, evidentemente. Porém, esse conhecimento é o único adequado ao ser humano. Por exemplo, nós podemos conhecer do universo infinitamente, um número infinito de coisas que nós não podemos alcançar e muito menos fazer, tá certo? Então, quer dizer, a medida entre conhecimento humano e conhecimento divino, a proporção aí é incomensurável, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. O conhecimento divino é outra coisa, ele não é aquilo que nós chamamos de conhecimento. Quando você vê ali na Bíblia, por exemplo, que fala da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, isso se trata evidentemente do conhecimento divino do bem e do mal, o qual não é o nosso conhecimento. Deus determina o que é o bem e o mal. Quer dizer, a ambição, na verdade, de comer da árvore do conhecimento e conhecer o bem e o mal, não é simplesmente adquirir o discernimento entre o que é o bem e o mal. Tá certo? Isso é uma capacidade humana natural. Tá certo? É o indivíduo adquirir o poder de determinar o bem e o mal. Tá certo? Muito bem, então, continuamos. Todavia, esse acesso à verdade, no qual o homem se faz agente de sua própria libertação, ao encontrar em si mesmo o meio de se curar de si, quer dizer, o homem é ao mesmo tempo, ele é a doença e ele é o meio de cura, e ele é a cura, e ele é a saúde depois. Implica um conhecimento iniciático árduo, e numerosos são os que, prisioneiros da caverna, ignorantes, satisfeitos ou bárbaros irrecuperáveis, não chegam ao desenvolvimento supremo. Seria totalmente diferente caso essa verdade fosse definida pelo homem em função de uma luz acessível a todos. O acesso à verdade seria, então, lugar a uma instauração da verdade por um saber universalmente comunicável. Ou seja, bastaria declarar a verdade e ela está ao alcance de todo mundo. É isso que ele quer dizer com a instauração. A passo que, no outro caso, havia um elemento secretivo, na verdade, havia um véu e a retirada desse véu podia ser muito trabalhosa. Mas a verdade era algo que existia fora do homem, também existia dentro dele, e que seria acessível, quer dizer, você chegaria lá. Então, ela é uma coisa que transcende o homem de algum modo, mas à medida da qual ele pode crescer até abarcar a verdade, Isso é na perspectiva grega. O acesso à verdade seria, então, lugar a uma instauração da verdade por um saber universalmente comunicável. A essa tarefa consagrou-se o humanismo de Descartes. Com ele, a iniciação não comunicável se apaga em favor de um método que toma como ponto de partida que, aspas, a razão está inteira em cada um. Fecha aspas. A verdade vai assim sair do santuário, onde permaneceu oculta aos olhos dos profanos, para vir habitar entre os homens ao tornar-se obra do entendimento. Mas, se se trata de, aspas, bem conduzir sua razão e buscar a verdade nas ciências, fecha aspas, nem por isso a busca que visa instaurar a verdade deixa de começar por uma reflexão do homem sobre o homem, o qual chega a isso por uma inspeção do espírito. Ou seja, a via também não é muito diferente daquela concebida pelos gregos, quer dizer, é um autoconhecimento que vai revelar para você, a verdade. Só que a verdade não é tida, então, como um segredo, algo que está oculto e precisa ser desocultado, mas como a obra normal da inteligência humana, a qual está, igual, como diz o próprio Descartes, em parte com ironia e em parte a sério, está igualmente repartida entre todos os homens. O mista, que no santuário esperava que a verdade lhe fosse revelada, cede lugar ao homem que, aspas, permanece o dia inteiro fechado sozinho numa estufa, como o próprio Descartes, e que tomou a resolução de estudar-se a si mesmo. Mas esse homem vai, ele também, trabalhar em esculpir a sua própria estátua. Ele vai raspar, limpar e remover o supérfluo e endireitar o que é oblíquo. Só que, em vez de fazê-lo no curso de um processo iniciático, ele vai fazer pelo simples exame racional da situação. Pois tal é mesmo o trabalho de abordagem ao qual se consagra Descartes na primeira meditação, onde ele se entrega a uma autodepuração que, através da dúvida, deve conduzi-lo a descobrir o indubitável, do caminho desde a dúvida até a certeza. A difícil demarche iniciática, segundo a via ascendente praticada por Plotino, corresponde, agora, à laboriosa operação de ascese intelectual que permite a Descartes chegar às evidências fundadoras. Descartes vai em direção ao verdadeiro, sem que isso tenha... Aqui sai um sem com N, corrijam. Sem... Que isso tenha algo a ver com um subjetivismo qualquer. Ou seja, o que ele pretende descobrir dentro de si não é apenas a verdade da sua alma, mas são verdades universais que estão depositadas, segundo ele, em todas as almas humanas. Ele vai aí partindo de si próprio, e sem sair dele, a tal ponto que, fechando os olhos, tapando os ouvidos e desviando-se de todos os sentidos, Descartes chega a pensar que o mundo não é talvez senão ilusão e engodo, por meio das quais, um gênio mau pega de surpresa a nossa credulidade. Bom, durante as aulas que eu dei aqui e também no livrinho que estou para lançar, que se chama Visões de Descartes, eu tento demonstrar que, ao contrário do que a maior parte dos intérpretes de Descartes entendeu até agora, o gênio mau não é uma figura de linguagem, não é um truque literário, um recurso literário que ele usou para expor os problemas dos quais ele estava tratando, mas era o problema central de Descartes. Descartes diz que ele estava num estado de dúvida atroz com relação a tudo aquilo que ele havia aprendido dos jesuítas no Colégio de La Flèche, tá certo? E que por isso mesmo ele foi levado a tentar esta via da dúvida radical por um processo, digamos, homeopático, né? Quer dizer, pela intensificação da dúvida, eliminar a dúvida. Também é o que mais tarde o Viktor Frankl chamaria o método da hiperreflexão. Se você está atormentado por uma dúvida, você amplia, amplia, amplia a dúvida até ela se tornar insuportável, ela vai desaparecer sozinha. Só que o método que Descartes usa não é duvidar disso ou daquilo, mas é colocar praticamente tudo em dúvida, inclusive a existência do mundo e dele mesmo, etc, etc. E eu me pergunto se a simples dúvida contra determinados pontos doutrinais específicos que ele aprendeu poderia levá-lo a criar e adotar um método tão radical. Não é isso? Eu também enfatizo que o método da dúvida radical, ele tem dentro de si uma contradição psicológica insuperável, porque você pode duvidar disso, pode duvidar daquilo, mas você duvidar do conhecimento no próprio ato de conhecer é realmente impossível, né? Então, porque para isso você precisaria se desidentificar do eu cognoscente. Mas o eu cognoscente é o único que você tem. Então você não pode sair dele para julgá-lo de fora. Você pode, depois que você conhece uma coisa, você pode colocar em dúvida, mas você não pode conhecer e colocar em dúvida esse conhecimento no mesmo ato. Tá certo? Isso implicaria você negar a si mesmo enquanto sujeito cognoscente. E isso Descartes não faz. Ele diz que faz, mas não faz efetivamente. Então, esse método da dúvida hiperbólica, segundo eu entendi, ele não podia ser explicado por uma simples dúvida intelectual. Era preciso algo de mais profundo. Que, vamos dizer, sugerisse a Descartes a necessidade de um tratamento radical, um tratamento cirúrgico, por assim dizer. E o que eu vi foi que naquele período ele estava, de fato, num estado de dúvida religiosa muito profunda. Ele teve, na Holanda, teve muita convivência com os protestantes. Ele participou, vamos dizer, de um exército protestante, depois de um exército católico. Existem suspeitas de que ele fosse um agente secreto dos jesuítas na Holanda, também não sei, mas se fosse agente secreto, é evidente que, por isso mesmo, o sujeito é obrigado a levar uma vida dupla, e a vida dupla não é uma coisa muito favorável, vamos dizer, à estabilidade e tranquilidade mental, né? Então, eu vi que Descartes estava realmente vivendo um drama, ele não sabia mais no que ele acreditava. Então, veja que na Holanda, mais tarde, ele teve dois períodos na Holanda, mas já nesse primeiro período, ele certamente recebeu o impacto da influência protestante. E embora ele declare sempre a sua fé católica, as suas ideias não conferem com isso, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, naqueles três sonhos que ele teve na Alemanha, eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 1511, não. Bom, me perdi no tempo. 1611. Você vê que ali, quando ele interpreta aqueles sonhos como se fosse uma mensagem divina, isso é uma conclusão que nenhum discernimento dos espíritos justifica. Porque o sonho é confuso, é nebuloso, tá certo? Não tem nada de uma, vamos dizer, de uma revelação, tá certo? Ao contrário, parece um encobrimento, uma série de disfarces, e a interpretação que o Descartes lhes dá depois introduz novos disfarces. Por exemplo, quando ele vê aquele livro, que é do poeta Ausônios, e aparece ali um verso sim e não, e Descartes diz, ah, isso aí é o sim e não pitagóricos, é a oposição pitagórica entre a verdade e o erro. Eu falei, bom, mas Ausônios, o poeta Ausônios não tinha nada de pitagórico, era um poeta campestre que só falava de flores, das vacas, etc, etc. Então, de onde apareceu esse pitagorismo? Cadê o elemento pitagórico? De onde que Descartes tirou? Evidentemente não foi do próprio sonho, mas é uma interpretação superposta. Mas o sim ou não pode ser visto, sim, como a expressão de uma dúvida moral, dúvida religiosa. Quer dizer, eu sigo isto ou aquilo, né? Então, na verdade, aquilo expressava o próprio estado de dúvida. E você vê que na mesma época, Descartes encontra a peça de Plauto, o Anfitrião, no qual já está colocado, com mil e tantos anos de antecedência, o tema do engodo universal e o tema do cogito, da consciência que o eu tem de si mesmo, como garantia contra a dúvida universal. Quer dizer, Descartes encontra isso pronto numa peça. E ele repete esse argumento, ele jamais cita a fonte. Quer dizer que o argumento do gênio mau aparece para ele como a primeira formulação séria da dúvida integral. E ele o recebe pronto. Então, o gênio mau não é de maneira alguma um artifício, ele é o próprio problema. Quer dizer, ele é a dúvida universal. Então, não é que Descartes já tinha formulado todo o problema da dúvida universal e depois encontrou o gênio mau para expressá-lo. Não, ele encontrou isso na peça de Plauto. Então, ao ler isto, foi como se ele encontrasse ali a descrição do seu próprio estado interior. E, portanto, já a primeira formulação do problema da dúvida universal. Né? Então, isso está lá no meu livrinho, que deve sair, sei lá, daqui uns meses. É, portanto, justo na ocasião de uma iluminação interior, que são descobertas as sementes de verdade. Note bem que no primeiro sonho, Descartes se vê empurrado por um vento, né, em direção a uma igreja, para ir rezar na igreja. E ele sente que o vento é tão forte que ele não consegue caminhar direito. O seu pé direito falha e ele tem que se apoiar mais no esquerdo. Né? O Dr. Freud, estudando esse sonho, disse que, com muita razão, que o pé esquerdo é geralmente um símbolo daquilo que está errado, ou que é pecaminoso, ou que deve ser evitado de alguma maneira. Então você vê já no sonho, né, a consciência de culpa do Descartes, que ele está fazendo alguma coisa errada. Ele está resistindo, mas ele está resistindo ao vento que o impele à igreja, mas ele interpreta o vento como uma força demoníaca. Ele inverte o sentido, porque afinal de contas, o que pode haver de mal num vento que está empurrando um católico para a igreja para ele rezar? Não há nenhum elemento maligno ali, mas há, certamente, o medo. E Descartes associa esse medo, então, à consciência de culpa que ele tem dos seus pecados. Mas que grandes pecados poderiam ter sido estes? É verdade que ele teve um caso amoroso com a empregada e teve uma filha ilegítima, mas depois batizou a filha. Mas isso foi muito mais tarde. Então, naquela época, eu não vejo que ele tivesse cometido grandes pecados exteriores que pudesse justificar esse estado, vamos dizer, de temor. Quer dizer, o sujeito fica com tanto temor de Deus que ele foge de Deus. Né? Só podia ser um pecado interior, que seria o próprio estado de dúvida, a contaminação protestante, as dúvidas teológicas, etc. Só podia ser um estado interior que ele estava falando. Tá certo? E no segundo sonho, ele aparece fechado num quarto. Esse é um detalhe importante. O quarto, evidentemente, simboliza a sua própria mente, porque no primeiro sonho, depois aparece alguém que lhe oferece um melão, não é isso? E os melões, na literatura francesa da época, eram um símbolo de tudo que existe de mais delicioso no mundo. E o Descartes diz que este melão, esse objeto de prazer, era para ele a solidão meditativa, quer dizer, ele poder se afastar de todo mundo, ficar fechado no seu quarto, investigando a verdade. E no segundo sonho, então, ele está fechado no quarto. E ele ali se sente protegido contra o vento. Mas se o quarto é a sua mente, e o vento é o símbolo mais tradicional do espírito divino, o indivíduo se fecha na sua mente, fugindo do espírito divino. Isso é óbvio. Dr. Freud dizia que esse era o que eles chamam sonho vindo do alto. Sonho vindo do alto não quer dizer uma inspiração divina, quer dizer apenas um sonho que tem, vamos dizer, que oferece automaticamente a sua própria interpretação, já na própria formulação da história, na própria narrativa, já tem um significado auto-evidente. Só que Descartes inverte esse significado. Né? Então, ele é o homem que está impelido pelo Espírito Divino, e ele se refugia do Espírito Divino no seu próprio quarto, onde ele tem, vamos dizer, o prazer de ficar ali pensando. E daí aparecem várias luzinhas no quarto, e essas luzinhas, então, são o quê? As tais sementes de verdade que ele diz ter descoberto. Sementes de verdade que as escórias das quais elas haviam recoberto os sentidos e os nossos preceptores haviam tornado irreconhecíveis. Assim, doravante a verdade é aquilo que o homem compreende graças à luz natural que está nele e à qual ele pode ter acesso após ter transposto os obstáculos que a mascaravam. Você vê que o tema da máscara ainda existe, tá certo? Só que, no contexto grego, né, você arrancar os véus que mascaravam a realidade impõe uma série de exercícios ascéticos, uma série de práticas iniciáticas, um guiamento por um mestre, etc, etc. E aqui, no caso, não. Descartes era, basta eu sentar aqui e examinar a coisa à luz da minha própria razão e eu mesmo, através desse exame crítico, eu removerei as máscaras que encobrem a verdade. Em consequência, aqui também pode-se dizer que a verdade é aquilo a que chega o pensamento que se pensa a si próprio. Note bem que Aristóteles havia descrito a mente divina como noesis noesis, o conhecimento do conhecimento. Tá certo? E, evidentemente, nós também podemos ter algum conhecimento do conhecimento. Nós podemos tomar uma consciência da nossa própria atividade conhecedora, o que nos torna, de alguma maneira, análogos a Deus. Mas o análogo, a analogia, é uma síntese de semelhanças e diferenças. Ele não é uma igualdade de maneira alguma, tá certo? Sobretudo, aí é uma diferença de proporções. Já que, aspas, tudo aquilo que sabemos claramente ser verdade é verdade. Né? Eu até coloquei no livrinho, como epígrafe, o Haikai do Antônio Machado, que diz: "E mi soledad he visto coisas muito claras que não são verdade." Então, esta identificação, vamos dizer, da clareza e do sentimento de evidência com a verdade propriamente dita é um passo de uma ousadia extraordinária que Descartes dá. Quer dizer, tudo aquilo que me parece claro é verdade. Né? Ainda falta demonstrar isso, porque uma coisa é o sentimento de evidência, tá certo? E outra coisa é uma evidência forçosa. Mesmo. E a clareza não tem absolutamente nada a ver com isso. Às vezes, para você, aquilo que é o mais evidente pode ser muito difícil de você perceber, tá certo? E que o cogito, primeira ideia clara e distinta, foi descoberto mediante um retorno do espírito a si mesmo. Então, o espírito sozinho, vamos dizer, sem nenhuma ajuda divina particular e sem a necessidade de nenhum processo iniciático, ele descobre dentro de si uma primeira verdade fundante e, a partir dessa verdade, ele pode, então, construir todo o universo do conhecimento por si próprio, e esse universo do conhecimento construído por este indivíduo deve coincidir, em princípio, com os universos de conhecimentos construídos por todos os outros seres humanos, já que a razão é a mesma e igual em todos. Essa verdade instaurada pelo homem a partir das ideias claras e distintas não tem senão de se desdobrar, segundo aquelas, aspas, longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, das quais os geômetras costumam servir-se para chegar às suas mais difíceis demonstrações. Ou seja, dadas algumas premissas iniciais, e a primeira das premissas é a certeza do eu por si mesmo, tá certo? O resto se segue por dedução, por via dedutiva, construção de uma demonstração geométrica. Pode-se, desde então, construir o edifício da ciência e da técnica, graças às quais nos tornaremos, aspas, como que senhores e possuidores da natureza. Eis-nos, portanto, em presença, não mais de uma filosofia da contemplação, mas de uma filosofia da ação. Isto aqui é fundamental, porque, no sentido grego, a verdade tinha, vamos dizer, uma acepção contemplativa. A verdade é algo que existe e que nós vamos ver. Em Descartes, você já não vê a verdade, você apreende a premissa fundante e você constrói o resto da verdade. E esta construção, que é a construção do universo da ciência e das técnicas, lhe dá, então, o poder de ação sobre o mundo exterior. Nesta época de Descartes, quer dizer, a tendência de passar de um conhecimento enquanto contemplação, enquanto visão, tá certo? A um conhecimento enquanto domínio técnico é geral. Você vê isso em Bacon, em Galileu, Newton, praticamente todo mundo. Né? No entanto, quaisquer que sejam as suas diferenças, uma e a outra conduzem a uma autodivinização do homem. Não, só que a autodivinização aqui é um pouco diferente. Né? Quer dizer, nos dois casos, evidentemente, é o próprio homem que se salva a si mesmo da sua condição terrestre. Mas no primeiro caso, há uma transformação interior do homem em Deus. Quer dizer que pelo conhecimento, e pelo conhecimento do conhecimento, o homem adquire uma visão que coincide com a visão que o próprio Deus tem dele e, portanto, ele já está transfigurado em Deus. E aqui, no caso, não, a autodivinização é a transformação do homem em senhor e possuidor da natureza. Quer dizer, o homem, depois de ter feito este trajeto interior de Descartes, ele adquire a ciência e, mediante a ciência, ele aí domina a natureza externa. Então, adquire uma posição semelhante à de Deus. Ou seja, se trata de autodivinização nos dois casos, mas a autodivinização tem não só tem um meio diferente, mas ela tem um sentido diferente. No primeiro caso, ela é apenas uma transformação interior. No segundo caso, é o exercício de um poder sobre o mundo material. No entanto, quaisquer que sejam as suas diferenças, uma e a outra conduzem a uma autodivinização do homem. Pois a verdade racional, ao libertar-nos do erro, mas também da culpa, nos assegura a nossa salvação, já que, aspas, basta bem julgar para bem fazer, aspas. Bom, esta é uma das grandes ilusões colocadas na filosofia daí por diante. Quer dizer que, se você erra, se você pratica o mal, é porque você não tem o conhecimento efetivo da realidade. Quando, evidentemente, qualquer pessoa com alguma prática da vida moral sabe que o conhecimento realmente não é suficiente para melhorar a sua conduta ou para impedir que você erre, que você peque de maneira alguma. Mas é ao contrário, né? É justamente o conhecimento é o começo do problema e não a sua solução. Os teólogos que acusaram Descartes de pelagianismo enxergaram com muita clareza. Quer dizer, pelagianismo é uma heresia que negava a necessidade da providência divina. E negava o pecado original, portanto, negava a necessidade da providência divina. O homem poderia, de certo modo, se salvar a si mesmo, exatamente como na perspectiva helênica. Perdão. Tal como no platonismo, no aristotelismo e no plotinismo, em suma, como no helenismo, estamos lidando aqui com uma filosofia da salvação pelo conhecimento. E a coisa será ainda mais nítida no espinosismo. Mas esta é reforçada por uma filosofia da salvação pela ação, ao passo que em Plotino a ação não era senão a sombra da contemplação. Você veja que no século XX, toda essa escola tradicionalista, René Guénon, Fritz Schon, etc., etc., fará o possível para restaurar a ideia da superioridade da contemplação sobre a ação e condenará a civilização ocidental praticamente inteira, a partir da modernidade, por ter privilegiado a ação. É certo? Só que acontece o seguinte, isto é uma discussão que se dá dentro de um campo que está balizado eminentemente pela ideia da salvação pelo conhecimento. Embora Guénon e Schon usem frequentemente vamos dizer, uma linguagem religiosa, mas bem analisadas as coisas, o capítulo decisivo, tá certo, dessa transformação é a iniciação. Então, você tem que entrar dentro de uma organização iniciática, vai passar por tais e quais rituais e vai, de certo modo, repetir a experiência plotiniana, tá certo? E transformar-se em Deus de alguma maneira. Né? Então, você vê aqui, a raiz gnóstica é comum nos dois. Não uma raiz gnóstica explícita, mas está ali de qualquer maneira. Em que uma dessas linhagens leva à ideia do domínio sobre a natureza e, portanto, vamos dizer, ao predomínio da ação. É o mundo do Dr. Fausto, né? O homem fáustico, que quer o domínio do mundo. E a outra volta as costas ao mundo para transformar-se em Deus. Eu digo, mas esses dois problemas são puramente gnósticos. Não tem... É uma briga interna. Desde então, a instauração da verdade pelo homem se prolongará no afã de instaurar uma hipernatureza construída pela mão do homem. Bom, é evidente, é nessa hipernatureza que nós vivemos hoje. Não esqueça, nós vivemos numa rede de equipamentos técnicos de toda a sorte, sem a qual não sobreviveríamos nem por 20 minutos. Então, isso quer dizer que, como dizia Lévi-Strauss, que entre o ser humano hoje e a natureza existe uma almofada sociocultural, civilizacional. Você não tem acesso direto, tá certo? A natureza, a própria ideia de natureza que você faz, já é uma natureza vista pela lente da técnica, e é vista de duas maneiras. Ou ela é vista como matéria-prima para a transformação tecno-industrial das coisas em objetos humanos, tá certo? Ou é vista como um depósito misterioso de um conhecimento sacro que teria sido abandonado há muito tempo. Você vê que nesses filmes de Hollywood não aparece um índio que não seja um sábio iniciado. Né? Os brancos são sempre uns idiotas, né? Que só têm o poder técnico, e o índio tem, quer dizer, o segredo iniciático. Né? De maneira que Deus está sempre do lado dos índios. Agora, se fosse assim, eu não entendo porque que os índios sempre perdiam a guerra. Né? Se eles têm um conhecimento realmente superior, mas diretamente divino, então deveriam ter algum predomínio, a não ser que Deus tivesse virado as costas. Mas esta visão da natureza como, vamos dizer, um templo, é claro que é uma coisa ambígua. A natureza, sob certos aspectos, é um templo e é, vamos dizer, um sinal dos céus. Tá certo? Mas, por outro lado, ela também é um inferno. Tá certo? Então, essa espécie de divinização da natureza é uma coisa que tem que ser levada com muito, muito cuidado. É claro que na civilização técnica é uma tentação muito grande, tá certo? Você divinizar a natureza e achar que tudo na natureza é bom, tá certo? Quando o fato é que, na perspectiva cristã, quer dizer, a queda, não foi só a queda do homem, foi o universo inteiro que caiu. Né? Então, você vê, com a ideologia da nova era, né, a ideia do encantamento pela natureza e do retorno à natureza chegou, vamos dizer, a tal exagero que as pessoas passaram a criar ursos e tigres em casa e foram depois comidas pelos ursos e tigres, evidentemente, né? Quer dizer, que essa imagem, já dizia Simone Weil, que estar no inferno é acreditar por engano que você está no céu. Quer dizer, retornamos à natureza, agora estamos aqui todos pelados, né, junto aos animais. Eu digo, bom, se você ficar pelado vai facilitar a coisa, o urso não vai ter que digerir a sua roupa. Né? Então, assim como você depena a galinha para você comer, né, se você tirar a roupa já facilitou o serviço para o urso. Então, logo, o homem deverá assegurar o crescimento da árvore do conhecimento, da qual fala implicitamente a carta prefácio dos princípios da filosofia de Descartes, a fim de poder construir o universo à sua medida e fazer-se ele mesmo um demiurgo. Você vê aqui esta ideia da cidade, quer dizer, você construir a cidade perfeita, onde todos os problemas estarão resolvidos, todo mundo vai ter tudo aquilo que precisa, vai ter segurança, etc, etc. Esta ideia vai fazendo com que, progressivamente, o problema do bem e do mal seja transferido, quer dizer, da escala moral humana para a escala administrativa. Então, eu me lembro, por exemplo, no Paraná, quando começaram aquela campanha, não dê esmola nas ruas, dê a prefeitura, que a prefeitura distribuirá. Então, fazer o bem torna-se uma ocupação da prefeitura e você já não tem mais que assumir a responsabilidade pessoal por isso. E é evidente que, nesta mesma medida, né, a estrutura política administrativa que você construiu, ela se torna, vamos dizer, a grande mestra da humanidade e toda a autoridade moral é transferida para a administração pública. E isso é exatamente o comunismo, né? O que é o comunismo? O Estado e o partido têm toda a autoridade moral. A consciência individual humana já não tem nenhuma, tá certo? E Deus foi abolido, tá certo? Então é evidente que isso cria um problema muito maior do que você tinha antes. E este é um dos temas permanentes da filosofia do Jean Brown. Quer dizer, o sofrimento que retorna duplicado após cada remédio que o ser humano inventa. Quer dizer, você resolve um problema e você cria outro pior e pior e pior e pior, porque em todos esses casos você está apostando ou na sua salvação por si mesmo ou na criação de um paraíso terrestre por força da administração e do domínio técnico, né? Hoje, isso está, vamos dizer, essa tendência está mais forte do que nunca, porque tem muita gente que acredita que, por exemplo, você pode eliminar a violência humana através de modificações genéticas ou através de substâncias químicas, né? Só que a administração dessas modificações genéticas e dessas substâncias químicas vai estar na mão de uma classe governante que então se tornará onipotente sobre as outras pessoas e eliminará o livre-arbítrio delas. Não vai ser preciso sequer, vamos dizer, reprimir a sua liberdade desde fora, porque você já terá eliminado o livre-arbítrio geneticamente. Então, quer dizer, você criou um poder francamente demoníaco e, certamente, isso trará muito mais sofrimento do que toda a criminalidade, todas as doenças e todas as loucuras. Todavia, a instauração da verdade, na qual havia trabalhado Descartes, perfilava-se sob o fundo de uma regionalização desta última. Esse outro tema é importantíssimo. Com regionalização, o Jean Brown quer dizer que você não busca mais a verdade em toda a parte, em todo o universo. Não, você circunscreve um pedaço e diz, é só esta verdade, ou esta região da verdade, ou este tipo de verdade, o que me interessa. E o resto fica entre parênteses, ou é abolido. Né? De fato, a partir, vamos dizer, da consagração, vamos dizer, do sucesso obtido pelas ciências físicas entre o século XVII e XVIII, vai se criando cada vez mais a ideia de que somente as verdades que são acessíveis a este método interessam. Né? E as outras, então, ou são, vamos dizer, deixadas por conta da fantasia de cada qual, ou são realmente negadas. Então, significa que a verdade não se refere mais ao campo total da experiência humana, ou ao universo total, mas é só a um pedacinho. Né? Então, isso quer dizer que o método que você escolheu passa a definir os limites e as fronteiras da verdade. Quer dizer, não é que existe uma realidade fora de você e dentro de você, que está em aberto, está aí para ser investigada em todas as direções, mas, ao contrário, né, o método recorta o objeto à sua imagem e semelhança. Isso, então, por exemplo, quando você funda uma nova ciência, o que, que você faz exatamente? Como é que você unifica os objetos de uma ciência e os separa dos objetos de outras ciências? você imagina, em primeiro lugar, que há um certo conjunto de objetos que obedecem a uma certa regularidade ou constância. Isso é uma hipótese anterior à ciência. Daí você recorda os objetos de acordo com esta hipótese e você passa o resto da vida trabalhando dentro dessa hipótese. Você nunca vai sair dela. Quer dizer, a delimitação inicial do terreno das ciências já contém como pressuposto a lei fundamental dessa ciência. E essa lei, por sua vez, jamais será testada. Por quê? Porque a ciência só pode investigar aquilo que já foi determinado anteriormente por esta mesma lei fundante. Isso é praticamente a mesma coisa que dizer que toda e qualquer ciência é fundada no engodo inicial. Esse engodo inicial, quer dizer, na medida em que ele não desminta as experiências obtidas de acordo com o mesmo método, e desde que continua a ser aplicado coerentemente, deve resultar, então, na possibilidade de alguma ação sobre aqueles objetos considerados tão somente naqueles aspectos que foram ali recortados. E esta ação, evidentemente, será eficiente caso a premissa inicial não tenha sido desmentida pelas observações subsequentes. Tá certo? Acontece que esses objetos, objetos de qualquer ciência, são objetos abstratos, eles não são objetos concretos. Se você selecionou um aspecto pelo qual você vai vê-los e separou dos demais objetos, dos demais aspectos, esses aspectos não fazem parte desta ciência, então é evidente que você não está lidando com objetos concretos de experiência, tá certo? Mas com uma seleção abstrativa. E, portanto, a ação que você exercerá sobre esse objeto será também abstrativa, ela incidirá somente sobre aqueles aspectos que foram selecionados de início. Eu digo, e as demais consequências que haverá fora disso? Não são da conta daquela ciência, ela não tem que responder por isso. Então, por exemplo, se, vamos dizer, digamos que a aplicação de um certo tratamento para resolver determinado problema tenha consequência econômica e social devastadora, só, bom, você não pode culpar a ciência inicial, ela não tem nada a ver com isso, porque ela é, pode dizer, eu sou apenas a ciência médica, eu não sou a ciência econômica, tá certo? Então, esta regionalização, ela vai não só tornando proibitivos, né, universos inteiros da realidade, mas ela também cria um tipo de ação sobre o mundo que jamais pode responder pelas suas consequências. Então, isso quer dizer que, por um lado, as aplicações técnicas serão eficientes, mas serão seletivas. Acontece que o universo real e o ser humano real não são seletivos. Você não existe, assim, digamos, só sob o aspecto da sua fisiologia, ou da sua identidade social, ou da sua posição na história, tá certo? Ou do seu aspecto espiritual. Não, é tudo isso junto e não tem como separar, né? Então, qualquer ação que incida sobre você seletivamente, sobre um dos seus aspectos, terá consequências sobre todos eles, mas ninguém responderá por essas consequências. Por quê? Porque cada ciência só pode responder por um aspecto. Mais ainda, a soma e a articulação progressiva de todos esses aspectos não chegará a constituir uma superciência universal. Isso é impossível. Então, você pode somar todas as ciências, criar as interciências, e ainda assim o objeto com que você está lidando vai ser abstrato. Por quê? Porque a própria definição de cada ciência no início já foi um recorte. Você está somando recortes. Você não está partindo de uma realidade em aberto e estudando essa realidade em aberto. Não. Desde o início você está lidando com uma realidade recortada e fechada. Quer dizer, este é, para assim dizer, é o pecado original da ciência moderna. E é evidente também, vamos dizer, que cada ciência se considerará a si própria a rainha das ciências. Quer dizer, o ponto de vista dela será sempre o ponto de vista superior para aqueles que a praticam. E isso vai criar, vamos dizer, uma deformidade mental terrível. Então, é claro que a análise filosófica teria, entre outras funções, tem essa função de desmantelar, vamos dizer, essas esses quadros ilusórios de impressões criadas pela autoridade científica. Mas isso sem contar, quer dizer, eu não estou aí levando em conta sequer os interesses econômicos e sociais que sustentam, vamos dizer, a profissão científica, e que tem um peso enorme. Eu estou falando só do aspecto teórico, intelectual da coisa. Quer dizer, você já tem um pecado original intelectual, sem contar qualquer desvio ocasionado por causas sociológicas. Está certo? Pois as sementes de verdade que o Espírito descobriu nele mesmo nasceram com ele, mas não nasceram dele. Esse é um ponto que Descartes reconhece. Quer dizer, o Espírito humano, ele descobre a verdade universal, mas ele não a criou. Ele só cria o quê? O edifício das ciências, daí para diante. Elas, quer dizer, essas sementes de verdade, são inatas e constituem a marca de Deus na sua obra. Descartes faz aquele famoso raciocínio, diz, bom, eu descubro que dentro de mim eu tenho noções como identidade, causa e efeito, etc, etc, que eu mesmo não poderia inventar e eu sei que não inventei, então foi Deus que pôs essas ideias em mim. Agora, aí temos um outro problema, né? Se Deus colocou em mim a noção da identidade, então o cogito, a descoberta do penso logo existo, não é possível sem a identidade. Né? Então, isso quer dizer que esta presença ou esta ação divina no homem é um pressuposto do cogito. Então, o cogito não é um princípio fundante, ele é uma conclusão que você tira de um princípio anterior. E se ele é apenas uma conclusão, como é que pode ser ele o princípio da construção de todas as ciências? E é por isso mesmo que Descartes vê que ele precisa de dois princípios. Então, o primeiro princípio é o cogito, e o segundo princípio são as ideias inatas que Deus colocou lá. Só que depois de ter confessado as ideias inatas, ele não retroage sobre o cogito para examiná-lo à luz da sua teoria das ideias inatas. Então, fica, vamos dizer, o cogito e a ação divina que inoculou no ser humano a identidade, o senso da identidade pelo qual ele chegou ao cosmos, são nivelados como se fossem dois princípios diferentes e independentes entre si, quando na verdade não são. É um erro que não está dado no famoso cogito de Santo Agostinho, né? Onde aquela sua famosa constatação, eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, mas eu não sei por que eu existo. Então isso quer dizer que no cogito de Agostinho, Deus é um princípio fundante do próprio cogito. Eu sei que eu existo porque Deus me faz saber que eu existo. Deus coloca em minha identidade e faz saber que eu existo. E no Descartes, não. Primeiro tem o cogito, ao qual ele chega sem ter que passar sequer pela ideia de Deus, e depois tem o reconhecimento das ideias inatas. Só que ele, entre as ideias inatas, não teria como deixar de incluir a própria identidade, que é a condição de possibilidade do próprio cogito. Então, bom, então não tem dois princípios, como você está falando, o cogito e Deus. Só tem um princípio, que é Deus. E deste princípio nasce o cogito. Então, em Descartes, vamos dizer, o cogito e Deus são os dois princípios, as duas premissas. Isso aqui não é possível você construir um silogismo sem ter duas premissas. Ele tem a premissa maior, que é o cogito, e a premissa menor, que são as ideias inatas ou ação divina, e daí ele vai construindo a partir disso aí todo o seu universo, né? O universo das ciências. Ao passo que, no cogito agostiniano, não era possível a construção do universo das ciências, porque você não tinha as duas premissas, só tinha uma. E essa uma é o próprio Deus. Então, a construção da ciência seria o segundo problema a ser resolvido, ao passo que em Descartes, a partir da hora que ele colocou os dois princípios, você já tem então as duas premissas e pode começar a construir silogismo. Não sei se estou explicando isso muito depressa, mas é, Além disso, a verdade instaurada pelo entendimento humano é filha daquelas verdades eternas que Deus estabeleceu, aspas, na natureza, assim como um rei estabeleceu leis no seu reino, fecha aspas. Elas perpetuam-se na criação contínua. Elas são inatas em nossos espíritos e o nosso entendimento não pode senão inclinar-se diante delas, permanecendo passivo em relação a elas. É preciso, portanto, distinguir a compreensão pelo qual abarcamos pelo pensamento e o conhecimento pelo qual somente tocamos uma coisa pelo pensamento. Há, em consequência, uma presença de Deus em nós, como mostra o exercício da nossa vontade, que é infinita, ativa e livre, segundo Descartes, e uma distância de Deus a nós, como testemunha o uso do nosso entendimento, que é passivo e limitado. Ora, isso não corresponde, vamos dizer, à experiência humana. A nossa vontade nem sempre é livre, ela é parcialmente livre ou problematicamente livre, porque você sempre opera, vamos dizer, em cima de instintos e paixões que você não controla. Descartes entenderá as paixões apenas como erros do entendimento, quando na verdade elas têm uma existência por si e têm uma função por si. E, em segundo lugar, quer dizer, ele diz que a vontade prova a nossa identidade com Deus, porque temos a vontade livre. E que os limites do entendimento provam a nossa distância de Deus, porque nós não sabemos tudo. Tá certo? Na inadequação entre nossa vontade e nosso entendimento, situa-se a possibilidade de erro. Por um lado, esse erro é a marca da nossa grandeza, pois é a contrapartida do risco a que nos expõe o exercício dessa liberdade. Por outro lado, ele é o sinal da nossa fraqueza, pois provém do fato de não sermos o próprio Deus. O homem é, portanto, realmente possuidor da verdade, mas não é o seu criador. Há nele sementes de ciência, como sementes de fogo num sílex, e os filósofos as extraem pela razão. Se o homem instaura verdades, ele não pode fazê-lo senão a partir de verdades mais altas. O Deus de Descartes é pura inteligência, e, em consequência, Descartes não diz que ele seja amor. Por essa via, ele intelectualiza Deus, abrindo inconscientemente a porta a teodiceias e teologias racionais. O que é teodiceia? É a justificação de Deus. Esse gênero se torna, vamos dizer, muito comum, né? Leibniz escreve uma teodiceia. E até hoje surgem essas discussões de se Deus existe, por que existe, por que ele tolera o mal no mundo e assim por diante, e daí seguem-se páginas e páginas e páginas de justificações. Né? Eis porque a filosofia de Descartes não é uma filosofia trágica. Não há nenhum lugar nela para a paixão do Cristo. Quanto às paixões dos homens, elas emanam dos conflitos de ideias e de uma simples biopsicologia. Quando Descartes escreve, estou como no meio entre Deus e o nada, ele situa-se nos antípodas daquilo que essa forma poderia significar num Pascal. Em Pascal, esse elemento do nada, ele está presente em nós, ele é a permanente marca da nossa insuficiência. Pascal não acredita de maneira nenhuma que a nossa vontade seja infinita. A ideia de uma vontade infinita é absolutamente incoerente, porque nós só podemos desejar aquilo que de algum modo conhecemos. Como não podemos conhecer tudo, então a nossa vontade já está limitada na base, vamos dizer, pela seleção dos seus objetos. Essa vontade também, vamos dizer, se ela não pode ser totalmente livre, ela também não pode ser infinita. Né? E isso tanto mais porque, se Descartes reconhece o poder de Deus e escreve, o Senhor fez três maravilhas, as coisas do nada, o livre-arbítrio e o homem-deus. Ele aproxima a tal ponto o homem de Deus que está bem próximo de identificar um ao outro. Pois, se Deus fez as coisas do nada, o sonho tecnicista de Descartes incita-o a dizer que o homem poderá, por sua vez, fazer outra coisa com aquilo que Deus criou. Quer dizer, a permanente modificação, né, da natureza, a partir daí, se alastra até criar realmente uma hipernatureza. Ademais, se Deus fez o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio torna cada um de nós tão livre que lhe dá a possibilidade de dizer não a Deus mesmo, já que esse livre-arbítrio nos torna de algum modo semelhantes a Deus ao fazer-nos senhores de nós mesmos. Eis porque Descartes não fala de Deus que se fez homem pela kenosis. Kenosis é o total autossacrifício de si feito por Cristo. Ele fala do homem-deus. Não é o Deus-homem, é o homem-deus, muito característico. Né? Parecendo atribuir ao homem a capacidade de se instaurar como Deus e passando assim sob silêncio a encarnação, a paixão e a ressurreição que não lhe servem de nada. Isso quer dizer que esses fatos, né, da história sacra estão ausentes do universo de Descartes. Mesmo porque não teria como chegar a eles por via do cogito. Se você já tem aqui o cogito e você tem as ideias eternas, praticamente todos os problemas já estão resolvidos. É só uma questão de tempo, é só uma questão de permitir que o universo das ciências vá crescendo. Não é isso? Aonde haveria lugar aí para uma intervenção salvadora de Deus sobre os homens? Essa intervenção salvadora só tem sentido se não existe nenhuma possibilidade do homem salvar-se a si mesmo. Né? Quer dizer que se os problemas humanos fundamentais tivessem solução na própria escala humana e terrestre, raios, para que Deus iria fazer esse sacrifício e submeter a toda aquela humilhação? Então devemos entender que na perspectiva cristã, se houve este sacrifício, é porque os esforços humanos são vãos, por outro lado. E porque, a rigor, nada terá jamais solução nessa escala terrestre, e este mecanismo de, vamos dizer, criar mais problemas e mais sofrimento, quanto mais domínio o homem pretende acreditar, pretende ter adquirido sobre a realidade, jamais cessará. Não é isto? Então, vamos dizer, a profundidade e a seriedade disto é uma coisa, vamos dizer, que você pode entender doutrinamente, mas humanamente falando, como experiência pessoal, é muito difícil você chegar a isso. Porque na vida terrestre nós estamos continuamente acossados por problemas e sofrimentos que nós temos que enfrentar e temos que superar de qualquer jeito. Não é isso? Você não tem escapatória senão lutar nesta escala. Tá certo? E você já saber antecipadamente que os seus esforços para se aliviar de certos problemas criarão outros problemas maiores e que isso jamais terá solução, tá certo? É uma ideia que, se entrar no indivíduo muito prematuramente, ele entrará num desencorajamento terrível. Não é isso? Quer dizer, você só tem duas saídas, quer dizer, ou ele vira santo instantaneamente, ou então ele desiste. Então, esse é um desafio terrível e que só poderá ser, vamos dizer, assimilado e enfrentado no decorrer da existência. É uma coisa para você pensar nisso muito tempo e você confirmar de novo e de novo e de novo e de novo, e até que você comece a entender realmente aquele negócio que diz o Cristo de você acumular tesouros no céu, não aqui. Ou seja, você tomar providências para uma outra vida, e o que implica que você vai começar a agir, tá certo? Com uma motivação totalmente diferente do que você tinha antes. Você não precisa mais ser movido pela esperança terrestre, porque você tem uma outra. Então, tudo aquilo que você fazia por uma esperança, você agora passará a fazer por um dever de caridade. Esta é uma mudança fundamental no ser humano, né? Quer dizer, você vai passar a agir não porque você tem efetiva esperança de que tais ou quais problemas serão resolvidos na escala terrestre, mas porque é um dever de amor ao próximo. Ou seja, a eficiência dos remédios que você vai propor já não é tão importante quanto o simples fato de você estar se esforçando pelo próximo. Então, na medida em que você age, não pela esperança terrestre, mas por amor ao próximo, então, aquilo que não tiver efeito terrestre, terá efeito celeste. mas é até possível que, pela intervenção da providência, então as suas ações adquiram uma eficácia maior do que poderia ser obtido pelo simples encadeamento técnico das causas e efeitos. Então, isso quer dizer que, às vezes, uma ação pequena, se for empreendida em vista do amor ao próximo e não, vamos dizer, da sede irrefreável de mudar as coisas, pode até mudar as coisas, não porque você vai mudá-las, mas porque Deus vai mudá-las. Então, isso quer dizer, nesse sentido, a ação se torna uma forma de prece. Entendeu? E se torna a prática da verdadeira caridade. Isto é uma mudança fundamental. Quando isso começa a acontecer na sua vida, tá certo? Então, é evidente que tudo muda. Mas, dentro da nossa civilização técnica, essa mudança é bastante incompatível com a educação, com a cultura, tá certo? Onde, ao contrário, a única forma que é conhecida do bem é a ação técnica sobre a natureza ou sobre a sociedade para criar um mundo melhor, criar uma sociedade mais justa, etc, etc. Isto passa a ser o bem em si. E este bem, evidentemente, é condicionado à eficácia técnica. Então, é uma ação que, em vez dela ser uma prece, para ser boa, ela tem que prescindir da prece. Ela tem que ser, ela mesma, o topo da moral e das virtudes. Então, tudo isto foi inaugurado por Descartes. Até que ponto ele tinha consciência disso, eu não sei. Mas o fato é que o mundo, tal como ele o descreve, né, é o mundo em que a razão técnica impera sobre a realidade, constrói todo um mundo e exerce ali uma liberdade quase divina. Mas é evidente que esta liberdade ela se transforma automaticamente numa sujeição, porque a ciência técnica, normalmente se diz que elas dão poderes à humanidade, elas dão um poder de ação à humanidade, mas isso é absolutamente falso. Elas dão poder de ação a alguns homens, que passam a agir sobre outros homens. Então, não há nenhuma conquista científica e técnica que não concentre o poder na mão daqueles que terão esses meios técnicos científicos de agir e, portanto, tire esse poder da mão dos outros. O que quer dizer que aquilo que antes você sofria, mas é por efeito da sua fragilidade natural, agora você passa a agir por efeito da sua fragilidade social, por assim dizer. Você está colocado inerme na mão de poderes descomunais e incontroláveis. Você veja, por exemplo, que a capacidade de matar, ela aumentou na modernidade a um ponto que Júlio César ou Gengis Khan jamais poderiam ter imaginado. E também, vamos dizer, a capacidade, vamos dizer, do controle pelo conhecimento e pela informação aumentou, não digo acima do que Júlio César poderia ter pensado, mas aumentou além do que qualquer pessoa nos anos 50 do século passado poderia ter pensado. Essa história, por exemplo, do grampo universal, quer dizer, todas as conversações telefônicas estão sendo gravadas e processadas em computador e conforme apareçam certas palavras, você terá uma segunda rodada de exames até chegar a identificar aqueles que podem ser, né, os inimigos do povo. Essa é uma possibilidade que alguns anos atrás simplesmente não existia e que passou a existir. A possibilidade de você ouvir conversas à distância, quer dizer, um neguinho do FBI pode, né, localizar lá, sei lá, 2 quilômetros e você ouvir tudo que nós estamos falando aqui. São possibilidades que apareciam somente em sonhos, se tanto. Não é isso? E que colocam as pessoas comuns num estado de total inermidade. Então você imagina, por exemplo, né, a conspiração contra Júlio César. Meia dúzia de pessoas falaram, não aguentamos mais esse cara, ele é um ditador, né, vamos dar-lhe umas facadas. E deram as facadas. Né? Então, você imagina o acesso que você tem hoje a um governante. Você não simplesmente não tem acesso. Pior, o governante não é necessariamente quem manda. Existe por trás dele sempre um esquema que você não sabe quem exatamente o representa. Só para você... Você verá, nos anos 60 houve aquele livro do Wright Mills, sociólogo Wright Mills, que era um sociólogo esquerdista, né, que se chamava Elite do Poder, em que ele mapeou pela primeira vez, né, a sociedade americana tentando responder quem manda nesta porcaria. Não é quem está no governo, não é quem exerce o cargo nominal, é quem toma efetivamente as decisões. E ele viu que esse Elite do Poder é uma coisa altamente ramificada, que incluía ali clubes, igrejas, famílias, e que não poderia ser descrito em termos apenas do poder político nominal, o que é obviamente uma verdade. Mas de hoje em dia, um mapeamento como ele fez na época seria quase impossível, pela vastidão e complexidade da coisa. É muito fácil a gente dizer, por exemplo, quem manda é o grupo Bilderberg, o Refo, tal ou qual família, mas isso são metonímias, né? Eu, por exemplo, quando digo grupo Bilderberg, eu estou consciente de que é uma metonímia. Eu estou consciente de que eu não conheço a rede inteira e que eu estou designando um monte de entidades e pessoas desconhecidas pelo nome de um que eu conheço. Oi? Então, eu vou fazer um teste aqui. Alô, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat, que nós tivemos uma interrupção aqui. Aqui está parado. Vou reiniciar a página aqui. Então, já voltou o som. Então, vocês imaginam, por exemplo, nós frequentemente nós imaginamos, digamos, o camponês medieval como o suprassumo do sujeito que está dominado, escravizado e que está por baixo. No entanto, ele tinha total conhecimento de quais eram as fontes do poder na sua sociedade. E ele tinha com essas pessoas uma proximidade física. Se você pegar certas sociedades ainda modernas, que ainda têm esse resíduo um pouco arcaico, vocês estudem, por exemplo, o assassinato do rei da Arábia Saudita, esqueci o nome do homem, não lembro se era o Faisal ou o antepassado dele, que ele ainda dava audiências para o povo. Né? Abria as portas do castelo e o povo ia lá falar com ele. Cada um ia reclamar do que queria, fazia suas reivindicações, e um desses deu uma facada no rei. É uma situação que no mundo ocidental só se observava até a Idade Média. Quando você chega já na entrada da modernidade, né, o rei vai se tornando uma figura cada vez mais inacessível. Não é isso? E hoje em dia, você imagina, se você pedir uma audiência com o presidente da república, de qualquer república, primeiro você vai ser, a sua vida vai ser vasculhada, você vai ser revistado, e você não entrará lá dentro com um palito de fósforo. Né? Então, e ademais, em geral, se você cometer um atentado e tirar o governante, isso não quer dizer que vai mudar a situação, porque todo o esquema por trás dele continua presente. E pode facilmente substituí-lo por outro, talvez até pior. Então isso quer dizer que não há meios de ação política física como tinham os assassinos de Júlio César, tá certo? Ou como tinha o próprio camponês medieval. Né? Por exemplo, existe o famoso livro do George Colton, que é o grande historiador da Idade Média na Inglaterra, onde ele mostra ali a convivência diária do senhor feudal com os seus camponeses. Ele andava no meio deles, às vezes algum camponês tomava carona na garupa do cavalo e assim por diante. Quer dizer, ele poderia a qualquer momento ser acertado por uma paulada, uma facada, ele estava à disposição das pessoas. Então, a distância entre o homem comum e o poderoso não era tão grande. Né? Também existe aquele fator realçado pelo Carroll Quigley, que eu até mencionei no artigo, que é o tipo de armas que existe à disposição. Quando as armas são de fácil manejo e fácil acesso, então existe uma espécie de democratização da sociedade. Mas quando as armas se tornam demasiadamente complexas e caras, então predomina o sistema hierárquico. Só os de cima têm aquelas armas, o que é exatamente o caso de hoje. Tá certo? Então, tudo isso, vamos dizer, é o mundo cartesiano, quer dizer, a ilusão do domínio de que a humanidade, entre aspas, aumenta o seu domínio técnico, essa aí tem que ser derrubada. A humanidade não, uma meia dúzia de pessoas. E essa meia dúzia se torna cada vez mais inacessível. Mais ainda, quer dizer, à medida que esse edifício da ciência e da ciência se torna complexo e se fecha, vamos dizer, num código grupal, num código corporativo quase inacessível ao profano, então não é que você não pode interferir, você não pode nem entender aquilo. Você levaria anos da sua vida, né, para entender do que tal ou qual grupo de cientistas está falando. Naquele livro O Sonho de Descartes, que é um livro só sobre as matemáticas, os autores, que eu esqueci o nome agora, eles mostram o caso de que nos departamentos de matemática das grandes universidades, o chefe do departamento frequentemente não tem condições de entender os projetos de pesquisa dos seus subordinados. Porque se ele precisaria ter um treinamento específico, um treinamento naquela especialidade, e ele não tem. Então ele aprova ou desaprova, a esmo, ou na base da amizade, ou da influência, etc, etc. Então quer dizer que a ideia do controle sobre a natureza implica, de certo modo, né, por um lado, a hierarquização do poder, aumenta a distância entre governantes e governados, tomando governante não no sentido oficial, mas no sentido genérico, mas por outro lado, ele alimenta também uma situação caótica no qual a própria classe governante não sabe muito bem o que ela está fazendo. E é por isso que eu não acredito, né? Quer dizer, a distância é grande, tá certo? Mas o controle não é tão grande. É isso que é importante. Quer dizer, a máquina controla quem está embaixo, mas ela não tem muito controle dela mesma. Tá certo? E é por isso que eu não acredito nessa teoria dos senhores do mundo, os mestres do universo, etc, etc. Não, eles mandam relativamente. Vocês não se esqueçam que, por exemplo, esse projeto de governo mundial era para estar implantado nos anos 80 do século passado e não está até agora. Quer dizer, as coisas também não vão tão bem, não são tão fáceis. Além do fato de que existem três projetos globalistas em competição e nós não sabemos quem vai ganhar. E os caras que estão em cima também não sabem. Continuando. As luzes do século XVIII quiseram despojar o cartesianismo da teologia oculta que nele se encontrava, que ainda havia um resto de teologia no Descartes. Buscando fazer do homem o possuidor da verdade a título completo e suprimindo dele toda a distinção entre compreensão e conhecimento, a fim de dar ao homem a possibilidade de entronizar-se como criador da história e, por isso mesmo, do mundo. Nesse processo, duas obras particularmente representativas desempenham um papel capital. Da Busca da Verdade, de Nicolas Malebranche, e o Ensaio sobre o Entendimento Humano, de John Locke. Esses dois autores foram lidos, estudados, citados por todos os filósofos do século XVIII. Eles representavam momentos históricos essenciais porque vinham inserir-se na demarche metafísica em busca, em busca, primeiro, entre vírgulas, de apropriar-se da verdade para poder, em seguida, construí-la. Malebranche, grande admirador do mecanicismo cartesiano, terminará por preferir o mecanicismo da natureza ao finalismo criacionista, o que, em nome do seu ocasionalismo, o levará a pensar que Deus parece bem mais admirável na conduta que a física e a biologia nos revelam do que naquela da qual nos fala a Escritura. Ou seja, a mecânica do universo, o funcionamento do universo segundo leis mecânicas, tá certo? Mostravam Deus sob um aspecto muito mais admirável do que todos os milagres da Bíblia. De nada adiantará Malebranche afirmar que sua teoria da visão em Deus não deve ser tomada por uma visão de Deus. Ou seja, conhecemos as coisas através de Deus, mas não é o próprio Deus que está... Isso não abarca ou não repete a visão que Deus, o próprio Deus tem nas coisas, como no caso helênico. Nem por isso essa teoria do conhecimento deixa de levá-lo a ler tão bem em Deus que nas meditações cristãs ele chega até a fazer o verbo mesmo falar. Ou seja, ele põe palavras na boca de Jesus Cristo. Então, quer dizer, ele sabe como Jesus Cristo pensa e Jesus Cristo fala de acordo com os pensamentos de Nicolas Malebranche. Malebranche não hesita em estender seu mecanicismo à totalidade do projeto divino e à distribuição da graça. Ou seja, a graça também obedece às leis da natureza. O que implica que ele tenha podido apreender os desígnios de Deus e as razões da sua conduta. A distinção feita por Descartes entre compreender e conhecer desaparece, portanto. A transcendência de Deus esfuma-se. Ou seja, tão logo conhecido já está compreendido, né? A transcendência de Deus esfuma-se, a verdade torna-se aquilo que o homem descobre ao fim da sua busca e que ele termina por possuir plenamente. De tal modo que a célebre fórmula, a fé passará, mas a inteligência subsistirá eternamente, a qual significava para Malebranche que um dia seríamos admitidos a possuir de novo aquela inteligência que antes da queda nos permitiria coincidir com o verbo divino, ao passo que hoje devemos nos contentar em crer nas verdades que outrora compreendíamos, essa fórmula, portanto, será facilmente secularizada pelos racionalistas, os quais afirmarão que os dois futuros utilizados por Malebranche relevam ambos da história, ou seja, estão ambos na história. Então, quando Malebranche diz a fé passará, mas a inteligência subsistirá eternamente, bom, ainda existem três nuances aí. A primeira é o seguinte. Nós precisamos da fé porque nós não temos o conhecimento direto de Deus. Não é isso? Então, como dizia São Paulo, a fé é um conhecimento das coisas ainda não vistas. Mas quando for visto, bom, daí não se trata mais da fé. E trata-se, sim, do conhecimento. Essa é a primeira nuance. O segundo lugar, a fé é uma necessidade, uma atitude puramente humana. Ela não existe em Deus. Deus não precisa ter fé em si mesmo, não é? Então, se trata a inteligência que subsistirá eternamente, é a inteligência de Deus, é o próprio verbo divino. Como diz o Cristo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, quer dizer, essas palavras, esses verbos já existiam antes da criação do mundo e continuará existindo depois da extinção do mundo. Então, esse é um segundo sentido. E existe o terceiro sentido. A fé, historicamente, será superada pelo reino da inteligência. Então, aí já entra, evidentemente, a presunção gnóstica. Quer dizer, nós obteremos o conhecimento e não precisaremos mais da fé. E digo, bom, isso acontece para nós parcialmente. Quer dizer, algumas coisas que nós já entendemos perfeitamente e que nós estamos vendo com os olhos da cara, nós não precisamos ter fé. Tá certo? Mas isso não quer dizer que não continuar existindo milhões e milhões e milhões e milhões de objetos de conhecimento aos quais você só terá acesso pela fé. Suponha, por exemplo, que você é o paralítico que Jesus fez andar. Você está lá todo entrevado, Deus chega e fala, levanta e anda, você, surpreendentemente, levanta e sai andando. Você precisa ter fé nisso? Não. Depois que aconteceu, você não precisa mais fé. É? Quando Cristo fala, tua fé te salvou, foi antes, agora não. Ou será que o sujeito que sai andando, ele só está andando por fé? Ele acredita que ele está andando ou ele está andando realmente? É? Ele antes acreditava que ele poderia vir a andar. É? Mas depois, não é apenas que ele crê que está andando, mas é um fato que ele está andando e ele conhece esse fato por experiência direta, então não é mais um objeto de fé. Porém, foi só isso que ele ficou sabendo. É? E, por exemplo, ele pode pensar assim, ah, bom, se Jesus me fez andar, então ele pode fazer também o cego ver. Aí já é fé, porque ele não sabe disso. Então, um item passou da esfera da fé para a esfera do conhecimento, mas e todos os demais? Quer dizer, sempre continuará, o resíduo sempre continuará, tá certo? Daí por diante, eles trabalharão para mostrar que toda crença não é senão credulidade. Todo misticismo, mistificação obscurantista, e se esforçarão para instaurar um reino da razão, fazendo da verdade científica a única luz capaz de esclarecer o homem nos seus pensamentos e nos seus atos. Então, Descartes ainda concedia alguma função a Deus. Quer dizer, eu posso chegar por mim mesmo à primeira certeza indubitável, que é a certeza do cogito, né? A essa certeza eu sumo, né, as verdades inatas, as verdades eternas que estão na minha mente, que Deus colocou lá, e com isso eu construo o mundo do conhecimento. Então Deus ainda tinha uma função que o homem não podia desempenhar, que é a função de injetar na cabeça humana, né, as verdades eternas. Mas, aí, a partir de Malebranche e de Locke, isso aí já não é mais preciso. A verdade torna-se assim posse exclusiva do homem, e isso tanto mais facilmente que Locke, partindo em guerra contra o inatismo cartesiano, quer dizer, inatismo, teoria das ideias inatas, ideias eternas, na qual ele viu um retorno às superstições ultrapassadas, fazia do homem o puro produto das suas aquisições individuais e específicas, obtidas a partir da experiência sensível, a única capaz de mobiliar a tábula rasa do espírito. Quer dizer, Locke dizia que quando nós nascemos, o nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa consciência está absolutamente vazia. É uma tábua rasa, como ele diz. É uma folha de papel em branco. E são as impressões sensíveis que vão registrando progressivamente as várias formas, e essas formas, então, na memória, vão formando os conceitos gerais, tá certo? E assim por diante. Assim, tudo começa pela experiência, tá certo? Tudo vem da experiência que imprime em nós as formas, e daí gradativamente vamos construindo os conceitos gerais. Eu digo, bom, essa teoria não apenas está errada, como ela é absolutamente impossível. Porque, vamos dizer, esta acumulação de impressões sensíveis que vão construir os conceitos gerais se dá pela comparação de semelhanças e diferenças. E qual é o critério de você separar as semelhanças e diferenças? Quais semelhanças você vai notar e quais diferenças você vai notar? Não é isso? Então, todo objeto é semelhante a algum outro, sob certo aspecto, e diferente de algum outro, por outro aspecto. O número de semelhanças e diferenças é absolutamente infinito. Se não houvesse um princípio de seleção, seria impossível criar o primeiro conceito geral. Então, temos que voltar àquilo que dizia o Leibniz, né, que nada está no intelecto que primeiro não esteja nos sentidos, exceto o próprio intelecto. Ou seja, a capacidade de fazer essas aproximações, de notar semelhanças e diferenças. Então, se a inteligência humana fosse uma tábua rasa, é a mesma coisa que dizer, nós nascemos não só sem nenhum conhecimento, mas também sem nenhuma capacidade. Dizendo, isso é obviamente impossível. Acho que Locke é uma das inteligências mais precárias que a história da filosofia conhecia. É realmente um coitado, se você pensar bem. Não é para ser levado muito a sério. O homem, portanto, não se encontrava mais ligado a uma transcendência à qual ele teria devido as suas sementes de verdade que estavam nele. Ele se tornava o simples resultado das suas relações com o mundo exterior. Daí por diante era possível falar de uma natureza humana, tal como fará Hume no seu tratado, cujo estudo poderia relevar do método experimental. Nada mais instrutivo sobre esse aspecto do que o subtítulo Ensaio para introduzir o método experimental nos assuntos morais. Então, é evidente que partindo da base estabelecida por Locke, isso, o que faz Hume? tudo aquilo que o intelecto é capaz de juntar, né, ele mostra que não vem da experiência. Quer dizer, ele contesta Locke nesse aspecto. Mas como ele só acredita no que vem da experiência, então não vir da experiência é o mesmo que não existir. Por exemplo, a noção de causa. Ele diz, nós vemos dois fatos em sequência, tá certo? Mas nós não vemos causa nenhuma, nós só vemos os fatos. É o famoso exemplo da bola de bilhar. Diz, uma bola de bilhar vem rolando, bate na outra e a outra sai rolando. Eu não vi causa nenhuma, eu só vi o movimento da primeira bola e o da segunda bola. Foi a nossa inteligência que juntou os dois objetos, tá certo? Só que em vez de concluir que existem, portanto, ideias inatas que conectam os elos da experiência, ele diz, não existe causa. Não temos prova de que exista causa, porque ele só acredita nos dados da experiência. Então, a condição intelectual da possibilidade da experiência acaba sendo negada em Hume pela própria experiência. Se a experiência é o único critério da verdade, e não há, dizer, nenhum aspecto racional anterior, então, o que quer que a razão conecte para além do que foi dado na experiência só pode ser fictício. Com o agravante de que Hume diz é fictício, mas nós precisamos acreditar nisso. Porque senão a sociedade desaba, não conseguimos viver mais, então temos que acreditar por fé. Hã? Veja, a negação da fé em Deus termina por uma exigência de ter fé em praticamente tudo. Tudo agora se torna objeto de fé. Todos os conhecimentos que nós temos não têm fundamento racional mais e só subsistem por uma fé que é necessária para a subsistência da sociedade humana. A verdade vinha, por fim, descer do céu à terra. O homem se dava não somente por seu único possuidor, mas também por seu único instigador ou criador. E isso tanto mais facilmente porque a noção de vontade geral fazia cada vez mais a figura de um oráculo infalível para definir a verdade. É claro, se não temos as ideias inatas, se não temos a estrutura racional inata, tá certo? Que nos permite orientarmos no mundo da experiência, e se a própria experiência tomada como critério último acaba por abolir essas ideias inatas ou essa capacidade intelectiva prévia, então dependemos apenas da fé, tá certo? E da onde nos vem a fé? Vem da vontade geral, vem de que todo mundo afirma isso, então eu vou acreditar também. Veja, isso teve consequências terríveis na sociedade humana, e tem até hoje. Quer dizer, quando você vê onde o nível de credulidade a que as grandes massas urbanas chegaram, já nesse século XXI, é de você ficar aterrorizado. E você confirmar novamente aquele negócio que dizia o Chesterton, quer dizer, o jeito que deixa de acreditar em Deus, não é que ele não acredita em nada, agora ele acredita em tudo. Ele acredita em Barack Obama, acredita em Dilma Rousseff, acredita em qualquer porcaria que lhe digam. Então, é curioso que este mesmo fenômeno coexiste com a sensação de estar no topo da civilização, das luzes e da inteligência. Essa linha de força desdobra-se até o humanismo sartreano. Sartre, com efeito, via no Deus cartesiano, criador das verdades eternas, o mais livre dos deuses que o pensamento humano forjou. Ou seja, o ser humano inventou um Deus que injetou nele as ideias eternas. Se o caso perguntar, mas com base em que ideias eternas ele inventou esse Deus? Eu me pergunto, por exemplo, como o ser humano poderia ter inventado, a partir da experiência sensorial, a noção de infinitude. Mas, no cartesianismo, o homem não é livre senão para o erro. É preciso que, doravante, ele se torne livre para o verdadeiro, segundo Sartre. Portanto, que ele recupere aquela liberdade criadora que Descartes colocou no homem, colocou em Deus. Então, em Descartes, Deus ainda era o fundamento da liberdade humana. Agora não, existe a liberdade humana e a liberdade humana inventa Deus. É claro que isto aqui é apenas, vamos dizer, um jogo de palavras, isso é apenas um truque, é uma maneira de dizer. Tá certo? Não há sequer uma maneira de você expor racionalmente essa ideia. Não há como você... Não é fundamental, você não tem como expor, você pode escrever isso, você pode dizer isso, tá certo? Mas não há como você expor isto como uma experiência humana real, a fim de assegurar a base essencial do humanismo existencialista. O homem é o ser cujo aparecer faz com que as verdades existam. Quer dizer, é o aparecimento do homem que inaugura essa dimensão chamada verdade. Mas essa verdade, de fato, é realmente apenas inventada. Mutatis mutandis, a atitude de Kant ante o problema da verdade pode ser comparada à de Descartes. O humanismo kantiano faz do verdadeiro aquilo que o homem pode instaurar por uma experiência definida, ao mesmo tempo, por um realismo empírico que a limita àquilo que provém das intuições sensíveis e pelo idealismo transcendental que a unifica graças às categorias do entendimento capaz de torná-la compreensível. Ou seja, por um lado temos a experiência, não podemos ir além dela. A experiência sensível é todo o universo dos objetos a que nós temos acesso. E por outro lado, temos as categorias da razão, como causa, identidade, etc., isso é que torna essas coisas compreensíveis. Então, essas categorias da razão, elas são as mesmas em todos os seres humanos. Tá certo? E Kant não coloca sequer aquele problema do Descartes, de onde vieram essas categorias? Por que elas existem? Segundo Kant, elas são, vamos dizer, uma espécie de muro no qual nós esbarramos, além dos quais... do qual não podemos ir. Não é isso? A partir daí, desenvolve-se uma teoria do conhecimento, independente de todo fundo teológico, ciosa de denunciar as imposturas que conduzem os devaneios da razão e de dar fundamentos seguros, talvez definitivos, à ciência que o homem tem por missão instaurar. Só que é o seguinte, a experiência, segundo Kant, só nos chega sob o aspecto de estimulações caóticas, e são as estruturas inatas, quer dizer, da própria percepção e da razão que dão formato ao mundo. Portanto, tudo aquilo que nós podemos conhecer é aquilo que essas formas a priori da intuição e do entendimento moldaram. Se existe alguma coisa para lá, não podemos saber. Em suma, nós estamos agora, quer dizer, aí a regionalização do conhecimento chegou ao auge. De outro modo, nós só conhecemos aquilo que a nossa própria mente criou. E nós temos um acordo entre nós, porque as estruturas, a priori, da intuição e da razão são as mesmas em todos os seres humanos. Então, se estamos enganados, estamos todos enganados juntos. E o que existe para lá do nosso engano geral não interessa e não pode ser conhecido. Isso quer dizer que aqui, vamos dizer, o predomínio do método sobre o objeto chegou ao auge. Só existe um método, na verdade. E toda a ciência não é senão um método. E as consequências que ela mesma tirou desse método. Achou? A tarefa da crítica é mostrar que o problema da verdade é doravante o assunto do homem mesmo. Então, o maior problema do Kant é assim, é a comunidade humana. Só existe a comunidade humana e aquilo que ela imagina, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha que sabe, né? O conhecimento da verdade não pode ser fundado nem no céu, como creem os teólogos, nem sobre a terra, como pensam os empiristas, pois ele não pode ser senão ao nível do homem. Quer dizer, o empirismo depende do quê? Depende das estruturas a priori da intuição e do entendimento. Então, ela está limitada por ele. Então, o empirismo, por si mesmo, não prova nada além daquilo que a comunidade humana pode reconhecer. Pois o entendimento do homem é mensurante. Ele dá a medida, né? Quer dizer, voltamos, né, à ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Já que a operação de conhecimento consiste em fazer as coisas girarem em torno dele. O homem é, portanto, instaurador e possuidor da verdade, essa não tendo nada a ver com algum mistério ao qual o homem não pudesse ter acesso, senão parcial. Todavia, tal como o cartesianismo, mas de maneira diversa, a crítica kantiana procede a uma regionalização da verdade. É o famoso tema do Eric Wegener das perguntas proibidas. Quer dizer, só podemos conhecer isso. E o que está para lá? Não pode perguntar. Porque não faz sentido, ou não existe, ou não interessa. Pois, se para Kant a verdade é humana, ela não é senão humana. Eis porque ele compara o país do entendimento a uma ilha fora da qual ninguém deve se aventurar. Assim é, porque o homem não conhece, não em função de dados imutáveis que ele não pode modificar, que são a estrutura da sua intuição e do seu entendimento. A estrutura da intuição é tempo e espaço. Quer dizer, tempo e espaço tem as categorias da razão, né? Identidade, causalidade, etc, etc. Que ele não pode modificar e que constitui a sua natureza. Dados dos quais Kant se propõe fazer um inventário, desenhar um mapa ou descrever a anatomofisiologia. Faltou o acento no anátomo. Dados, aquelas duas camadas do conhecimento que são a sensibilidade e o entendimento. Dados, aquelas duas formas a priori da sensibilidade que são o tempo e o espaço. Dados, aquelas 12 categorias do entendimento. E isso é tudo. Tudo isso é dado. O homem não pode modificar, ele já veio assim, essa é a natureza dele, né? E temos que operar só dentro disso. Dados que nos levam a esbarrar num a priori anterior a toda experiência, a todo conhecimento verdadeiro, mas que os condiciona. Quer dizer, esse a priori é imutável, ele é um muro além do qual não podemos ir. Então estamos limitados, por um lado, por essas estruturas a priori e, por outro, pela experiência. Esses dados a priori são constatáveis e inventoriáveis, mas é impossível justificá-los por um genetismo qualquer. Ou seja, não podemos perguntar a origem dessas coisas. Não podemos remontar, né, não podemos também tentar uma justificação. Eis porque as distinções entre o fenômeno e a coisa em si, entre conhecer, erkennen, e pensar, denken, são fundamentais, pois conduzem a uma regionalização da verdade. Kant é assim levado a comparar o mundo a um livro fechado, a convidar-nos a cultivar nosso jardim, é a conclusão, né, da narrativa de Voltaire, em que o indivíduo sai em busca do conhecimento, não encontra nada e diz, agora não vou mais me ocupar dessas grandes questões, eu vou cuidar do meu jardim. Cultivar nosso jardim, em vez de querer construir uma torre que subisse até o céu, e a incitar-nos a uma sabedoria negativa. Para Kant, o homem é, portanto, realmente portador do sentido, mas não é criador do sentido. Ele não poderia ser o autor dos dados que o constituem, e é por isso que Kant denuncia todos os genetismos do indivíduo ou da espécie que desejariam fazer do homem o produto das suas aquisições e o autor dos seus arquivos ontológicos. Aí entra, curiosamente, a crítica antecipada que Kant faz de uma possível teoria da evolução. Ele diz, o homem tem esta estrutura, é dentro dessa estrutura que ele entende tudo, inclusive a sua própria origem, e não tem como você contar a origem dessa estrutura. Então, não dá para saber como foi e por que foi que o homem ficou assim. A verdade definida pelo homem perfila-se, portanto, sob o fundo de uma verdade fundadora à qual ele não poderia ter acesso, a despeito de todas as pretensões dos empiristas e das dos sonhadores da razão. Muito bem, então vamos parar por aqui, fazer um intervalinho, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá, pegar algumas das perguntas aqui. O Alan pergunta, no início do curso o senhor enfatizou a importância do chamado adestramento da linguagem do imaginário. Temo, entretanto, que todo esse esforço de leitura seja frustrado em razão de uma deficiência de base decorrente do método de alfabetização que foi submetido. Nesse sentido, em um vídeo recente, o senhor enfatizou esse problema, salientar que a mera aquisição de cultura superior não pode corrigir as deficiências de base que estão na nossa apreensão auditiva dos fonemas. Como devo operar a correção dessa deficiência? Olha, eu acho essa pergunta absolutamente crucial. Eu não sei exatamente como resolvê-la, mas eu acho que você voltar a treinar certas habilidades que você adquiriu quando era muito pequenininho, adquiriu muito antigamente, eu acho que isso é sempre possível. Quer dizer, você voltar a aprender a coisa pelo... Só que você vai fazer isso muito mais rápido do que faria naquela época. Quer dizer, um pouquinho de treinamento no método fonético já dará para você, né, método silábico já daria para você uma inteira reconquista dessas capacidades que foram frustradas ao longo do processo de alfabetização pelo método socioconstrutivista. Em todo caso, eu sugeriria uma consulta a quem entende mais disso, que é o professor Luiz Carlos Faria da Silva. Eu não tenho aqui o e-mail dele agora, mas eu acho que se você colocar esse nome no Google, você acabará achando, e acho que ele responderia a sua questão. Tente isto. Mas eu acho que, inclusive, seria interessante para aqueles que estão na profissão criar cursos para a recuperação de pessoas educadas pelo socioconstrutivismo. Aqueles que são aqui professores de idioma, professores de português, e que dominam, né, o método silábico e conhecem os dois métodos, são capazes de fazer uma comparação, podem arriscar uma técnica para isso. Eu acho que isso seria muito, muito útil, porque, de fato, esse método socioconstrutivista, ele entrava a inteligência das pessoas. Aqui, Tiago Mello coloca aqui um monte de perguntas que eu não sei responder, mas eu vou citar algumas. Ainda estou por volta da aula 50 do curso e, tomando os temas de experiências extracorpóreas e afins, tenho alguma dúvida. Tomando o cérebro como uma espécie de freio da percepção do real que impede os seres humanos de perceberem a inteligência de forma plena, seria plausível a hipótese de que indivíduos com deficiência mental ou lesão cerebral estariam com seus freios mais agudos em relação ao cérebro humano? Não sei, mas... Olha, isso aqui você pode passar, esse é um tema para o resto da sua vida. Se sim, seria possível que indivíduos com deficiência mental estivessem de alguma forma cientes do ambiente da realidade no qual estão inseridos, estando limitados, entre outras coisas, em suas capacidades de expressar isso para as demais pessoas, não só de expressar, certamente, mas de processar até o nível de transformar essas percepções num instrumento de ação prática. Isso aí certamente acontece. No caso de drogas como o LSD, o que acontece? Pessoas afirmam aguçar suas percepções. Entretanto, no caso assim, parece que ocorre ao contrário, que os freios aplicados pelo cérebro da percepção da realidade se intensificam. Isto é verdade. O LSD não abre as portas da percepção. Ele realmente estupidifica. Acredito que assim o sujeito drogado daria muito mais foco para as criações da sua própria mente devido ao fato de que as percepções da realidade param de lhe chegar a consciência como antes. Seria uma hipótese válida? Eu acho que é perfeitamente válida. Mas essas duas últimas perguntas, elas independem da primeira. E eu acho que a primeira é tremendamente espinhosa e você terá que investigar isso por si mesmo. Eu, sinceramente, não sei. Demian, gostaria de fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, pelo menos não até onde posso perceber. O que o senhor acha do argumento cosmológico Kalam, hoje muito explorado pelo William Lane Craig em debate com ateus? Bom, o argumento diz que, em última análise, tudo que existe tem que ter uma causa, e de causa em causa você vai remontar a uma causa primeira. Eu acho que, como todo e qualquer argumento, ele tem um alcance muito limitado. Eu acho que a ciência da argumentação é uma coisa derivada. Se você só vai argumentar em favor de algo que você já sabe. Quer dizer, o argumento não é a maneira de você alcançar conhecimento, mas de você passá-lo a um outro, persuadir a um outro, ou até persuadir a si mesmo. Eu acho que o argumento em si é válido se você aceitar as suas premissas. Mas essas premissas são tantas, isso depende de tanta coisa. Tá certo? Depende, inclusive, do esclarecimento do que é a noção de causa, que já é um bicho de sete cabeças. E é por isto mesmo que eu não creio que a arte da argumentação seja importante, da argumentação ou da prova, seja importante numa formação filosófica. O importante é, vamos dizer, a aquisição daqueles sete passos que eu descrevi na técnica filosófica. Quer dizer, provar as coisas para outros não é uma ocupação filosófica. Nós estamos aqui buscando compreender a verdade. Então, o que nos interessa não é provar nada, é analisar a experiência tal como ela aparece para nós, analisá-la, descrevê-la e tentar compreendê-la. Mas a argumentação e a prova é são coisas absolutamente secundárias. Isso não quer dizer que eu não aprecie, vamos dizer, tecnicamente, esse William Lane Craig, que é um artista, um negócio fabuloso na arte da prova. O que eu digo é que eu, pessoalmente, eu não me interesso muito pela arte da prova, embora tenha até escrito algumas coisas a respeito. Quando você estudar o meu livrinho da Teoria dos Quatro Discursos, você vê que a prova analítica é uma coisa que está muito afastada da experiência. A prova exige uma série de operações abstrativas que vão recortando, até especificar um objeto quase que puramente mental. E as raízes desse objeto na experiência estão muito remotas. Tá certo? Tiago Henrique. No começo da aula foi dado como exemplo de distinção entre conhecimento humano e divino o seguinte fato. Quando Deus diz luz, ao contrário do homem, é a própria luz que surge e não apenas um signo sonoro. Ainda que, claro, Deus também possa se comunicar por signos sonoros. Sabendo, pois, que a palavra de Deus é a própria expressão da realidade, quando diz que o homem não poderia comer do fruto da árvore do bem e do mal, deve-se interpretar que comê-lo é simplesmente impossível. Eu acho que essa interpretação está certíssima. Esse comer da árvore do bem e do mal é uma ilusão. Quer dizer, você não vai adquirir o conhecimento do bem e do mal tal como Deus tem esse conhecimento. Por mais que você coma da árvore, não comece todos os frutos, comece a árvore inteira e a raiz, você não chegaria a isto. Então diz, você não vai comer dessa árvore. Mesma coisa que dizer, bom, comer dessa árvore é impossível ou será inoperante, não vai funcionar. Vai funcionar até em sentido contrário. Resumindo, o pecado original é o delírio humano de conceber a realidade como se fosse criação sua, isso é, como se ele, o homem, fosse o próprio Deus. Esta foi a promessa da serpente, sereis como deuses. Né? Resta-me apenas compreender melhor como esse pecado original, essa queda, se manifesta no universo. Ele quer dizer que, como que a queda do homem degrada o universo em torno. Bom, eu não tenho uma resposta para isso, mas me parece, segundo o catecismo da Igreja Católica, tem a pergunta para quem Deus fez o mundo? Para o homem. Então, nesse sentido, o homem é a medida do universo. O universo todo foi feito para ele. Portanto, se ele cai, a medida de tudo também cai. Carlos Alberto pergunta, estou pesquisando o pensamento de Leibniz e me chamou a atenção entre a perspectiva neoplatônica e a integração dos dogmas da teologia cristã. Como o senhor veria isso? Há possibilidade de integração de ambas? Parece que é uma contradição estrutural nos pontos de partida de ambas. Bom, qualquer coisa da filosofia antiga que você tente integrar no cristianismo, você sempre vai esbarrar num obstáculo que não é de ordem teórica, é um obstáculo de ordem temporal e histórica. O que separa o cristianismo do helenismo não é uma diferença doutrinal, é que alguma coisa aconteceu entre uma e a outra, e esta coisa que aconteceu é um acontecimento de proporções cósmicas, que é o nascimento, vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, você está falando de universos que são incomensuráveis. Tá certo? E como são incomensuráveis, eu acho difícil você dizer que existe ou contradição ou afinidade. Eu acho que não existe nenhuma coisa nem a outra. Entendeu? Se trata, vamos dizer, a experiência humana analisada sem a notícia da presença do Cristo e depois analisada com ela. Quer dizer, há uma diferença entre os dados que estão à disposição. Não é questão de opinião ou de doutrina. Há um dado faltante na filosofia grega. Então, você não pode dizer que não tem sentido fazer uma comparação doutrinal. É uma experiência diferente. Isso, então, é a mesma coisa que você perguntar, bom, mas o que Dante achava da América? Eu falo, ele não sabia que existia a América. Agora, o que ele diz pode ser compatível ou não com a existência da América. Tá certo? Mas você não pode julgar o pensamento de Dante com base nisso. Você vai ter que entender cada um dentro da perspectiva da experiência que é a sua. É um negócio do Paul Friedlander. É? Toda doutrina tem por trás, vamos dizer, uma experiência real. E é essa experiência que interessa. É? Agora, ficar discutindo doutrinas e compatibilizando doutrinas, só para Eu não sei se isso é totalmente inútil, vamos dizer, para fins de por assim dizer, para fins de governo, para tomar a decisão papal, tá certo? Para baixar um dogma, pode ser muito importante, mas filosoficamente, esse não é o caminho. Tá certo? Como eu disse para você, assim como eu não me interesso por argumentos, eu não me interesso por doutrinas. Levou tempo para entender isso. Eu gastei muito tempo na minha vida lutando com doutrinas. E digo, bom, não foi um tempo totalmente perdido, mas se alguém tivesse me avisado, quando eu tinha 20 anos, quando você está lendo o texto, não fica jogando só com as ideias, só com a formulação doutrinal que está ali. Procura entender qual a realidade vivida a que o indivíduo está se referindo. Ah, teria adiantado muito meu expediente. Né? E por isso mesmo que eu estou avisando vocês disso aí. Quer dizer, o que interessa não é compatibilizar doutrinas, mas entendê-las como expressão de experiências humanas. Quer dizer, nós todos estamos num mundo, está certo? Deste mundo nós temos, vamos dizer, uma experiência relativamente limitada, e daí nós tiramos algumas conclusões, mas as conclusões vão sempre depender da experiência originária. E às vezes, vamos dizer, uma experiência, uma doutrina errada que o sujeito formula, pode ter por trás dela uma experiência muito valiosa e muito profunda. E é isso que interessa chegar lá. Né? Agora, isso aqui Leibniz, a ideia de Leibniz era conciliar tudo, todas as doutrinas possíveis. Ora, nenhuma doutrina pode se compatibilizar com outra, que seja formulada de uma maneira diferente dela, no próprio plano doutrinal. Ou seja, ou você tem que criar uma terceira doutrina que abranja as duas, ou você tem que colocar as duas no próprio contexto maior da experiência de onde elas emergiram. É só assim que você pode compatibilizar. A primeira dessas operações, se você tem duas doutrinas opostas, a tentativa de formular uma terceira que as compatibilize pode criar novas e novas e novas e novas dificuldades doutrinais, como de fato acontece. Então eu digo, para que fazer isso? Simplesmente não faça. Faça a operação contrária e tente justificar as duas em função da experiência. Ou seja, você não vai afirmar a validade universal incondicional desta ou daquela, mas você vai pegar, vamos dizer, a raiz da sua validação humana. Quer dizer, dentro desse horizonte de experiência, dentro desse horizonte de consciência que estava à disposição do sujeito, ele entendeu melhor ou pior. Marra Signorelli pergunta. O senhor disse várias vezes que na infância se sentia burro. Parecia que todos estavam entendendo tudo e o senhor nada. Mas isso era batata. E o meu filho Davi também tinha o mesmo problema. Ele achava que os irmãos eram inteligentíssimos e que ele era uma besta quadrada. Ele era tão inteligente quanto, mas nada tirava dele essa impressão. Então, eu me sinto assim com relação à religião, principalmente. Muitas vezes que eu abro o Facebook, eu vejo um sujeito lá dando 5 passos para você se tornar um católico de verdade, enquanto eu não estou conseguindo nem mais visitar os sacramentos. Todas as vezes que tento me orientar, seja com o padre, seja no site do padre Paulo, seja estudando diretamente no Catecismo em Santo Tomás de Aquino, eu fico mais e mais confuso. Quanto a outros assuntos, eu suporto até bem o estado de dúvida, mas quando o assunto é religião, não posso deixar de me lembrar do perigo do inferno e da possibilidade de morrer a qualquer momento. Isso, sinceramente, me apavora. Gostaria de perguntar ao senhor, diante disso, por onde eu começo a entender, pelo menos o elementar da doutrina moral da Igreja, e como eu posso aplicar em uma situação em que, mesmo ter um diretor espiritual é perigoso, o conceito gerar casos particulares com certa segurança. Olha, eu não tenho solução para isto, mas eu tenho um arranjo prático que eu mesmo fui fazendo. Eu não confio no entendimento que eu tenho das coisas. Em vez de buscar o entendimento, eu simplesmente frequento os sacramentos, eu confesso e comungo e deixo o problema para Deus. Eu não posso cumprir seriamente e eficazmente uma norma moral que eu não estou entendendo, cujo alcance me escapa, cuja aplicação na vida diária ultrapassa o meu entendimento. Tá certo? Mas o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo aquela parte que eu entendo, que ficou clara para mim e que eu sinto que eu domino. E o resto, eu vou lá, confesso comungo e peço para Deus ele mesmo dirigir a minha conduta de maneira que eu nem perceba. Porque se eu perceber, eu vou querer dar palpite e posso estragar tudo. Tá certo? Então, é você, vamos dizer, é este... talvez, não sei, posso ficar, não quero, não vou dar palpite nisso, mas talvez o miolo mesmo, a essência mesma do cristianismo seja essa. É você se deixar guiar sem você pretender dominar a situação. Isso que é, vamos dizer, a kenosis, o sacrifício total, né, de dar alma perante Deus, que se faça, ou como Nossa Senhora, que se faça em mim segundo a tua vontade. Eu sei qual é a tua vontade? Não. Então, o Senhor, por favor, me faça fazer o que quer que eu faça, mesmo que eu não perceba. Ou seja, você entrega a direção para ele e deixa ele dirigir. Faça isso insistentemente. Né? Quer dizer, toda hora que você, quando você começa a pensar muito, será que é assim, será que é assado? Né? Você para e reza, diz, ó, meu Jesus, eu não estou entendendo nada. Então, o Senhor, por favor, me dirige. Né? E se puder me fazer entender, se faça. Se não puder, faça que eu vá agindo da maneira que será mais compatível, né, com o teu desejo, levando em conta as minhas fraquezas, meus defeitos, etc, etc. Né? Porque o sujeito que acha que primeiro eu preciso entender o cristianismo todo e daí eu vou praticar tudo. Eu digo, não é assim. Se fosse assim, se o cristianismo fosse uma doutrina a ser aplicada, ele seria como se fosse o aristotelismo, o platonismo, o marxismo ou o regulamento do clube de regatas Tietê. Você estuda o regulamento e começa a praticar. Mas não é isso. O cristianismo é uma coisa real que acontece e acontece na comunhão. Então, a comunhão muda o negócio assim, de uma maneira que você não imagina. Então, a coisa mais importante é você continuar indo no sacramento, mas você não está entendendo nada. Fala, olha, quer saber? Eu não estou entendendo nada. Mas isto aqui eu entendo. Eu sei o que é confessar, eu sei o que é comungar. Né? Então, faça isto. E isto é o essencial, né? Quer dizer, se da comunhão, eu quero dizer, é o centro do cristianismo, então esteja lá. E o resto você pede para Deus te guiar. E siga o preceito do padre, do padre Pio, reze e não se preocupe. Quer dizer, procurar esta coisa toda. Isto aqui, se eles têm medo do inferno, falar, esta, procurar essa coisa muito, isso aí tem risco ao inferno. O inferno está cheio de teólogos. Né? Então, e o céu está cheio de pecadores. Você não espere praticar tudo e ficar bonito. Fala, o que, que você quer? A sua perfeição, a seus próprios olhos? Fala, mas eu não sei o que, que é a perfeição que Deus está querendo de mim, como é que eu vou praticá-la? Né? Então, não peça a perfeição, você peça apenas o perdão. Fala, olha, o que quer que eu faça quando chegar na hora, o Senhor, por favor, me lembra de pedir perdão no último momento. E o pedir perdão é simples, mas é radical. Jesus explicou para Maria Valtorta, né, você tem que, para você ser perdoado, você tem que perdoar todo mundo. Para perdoar todo mundo, você tem que até abdicar da presunção de que você tinha razão contra eles. É? Então, quando eu chegar na hora da minha morte, eu digo, bom, eu achei que eu tinha razão contra o Paulo Giraldélio, é? Mas só quem tem razão é o Senhor, eu não sei se eu tinha razão. É? Faz isso, meu filho, e vai dar certo. Eu estou ensinando o caminho mais maneiro, tá entendendo? Que é o que eu mesmo sigo. Isso não é a doutrina, não é ensinamento doutrinal, não sou um representante da igreja, sou apenas, né, o último, né, membro, o mais vagabundo que tem lá. Mas é sincero o que eu estou falando, e espero que isso funcione. Se tem funcionado para mim, espero que funcione na hora H também. Muito bem. Sentir-se burro com relação ao cristianismo é a melhor coisa do mundo. É uma grande oportunidade que Deus está te dando. Ele só quer que você confesse com o mundo. Ele não está fazendo questão de que você entenda nada. O cristianismo é um fato. É um fato da realidade. É um acontecimento histórico que aconteceu e que continua acontecendo. Ele não é uma doutrina. A doutrina é uma expressão parcial, limitada e altamente problemática deste fato. É? Se você estudar a história dos concílios, você vê que dava briga, que os caras terminavam se matando uns aos outros por causa da doutrina. Fala, pô, mas aquele cara que estudava tanto, ele ficava tanto na dúvida que um teve que matar o outro, fala, como é que eu vou me orientar no meio disso? Então não se trata, esqueça a doutrina. Se, a doutrina você vai se preocupar se você tiver a infelicidade de você ser um teólogo, tá entendendo? Então, que é uma responsabilidade muito grande. E mesmo que você seja um grande teólogo, bom, quando chega na prática você pode errar, analisar as coisas erradas e fazer a coisa errada. Eu mantei um artigo de 2009, que foi o Globalismo Católico, né, em que eu analisava lá uma encíclica do Papa Bento XVI, no qual ele, partindo de premissas universalmente válidas, premissas da doutrina cristã, em seguida interpretava errado os fatos e chegava a conclusões erradas. Né? Porque se a autoridade infalível do Papa é em matéria de moral e doutrina, não em matéria de análise da realidade, de compreensão histórica. Né? E se a compreensão histórica está errada, você... Para a sociedade tem duas premissas. Está aqui uma premissa é a doutrina cristã. Ah, isso o Papa sabe. Né? A segunda premissa, o conhecimento dos fatos. E se ele falhar aqui, a conclusão vai ser errada. São duas premissas certas. Né? Então, quer dizer que até o Papa pode errar. Ele pode te dar um conselho errado. Porque baseado numa doutrina certa, mas numa visão errada dos fatos. Então, o problema do cristianismo não é a compreensão da doutrina, não é a sua teologia. Ninguém vai ser absolvido ou condenado pela sua teologia, tá certo? Mas pela comunhão e confissão e o pedido do perdão e o perdão que você oferece aos outros. Isso aí faça todo dia. Né? Às vezes o pessoal reclama, fala, eles acham que eu sou um cara muito bravo porque eu falo umas coisas horríveis para as pessoas. Se eu estivesse bravo, eu não conseguiria dizer nada contra as pessoas. É porque primeiro eu as perdoei, e daí pensei, falei, bom, o que eu devo fazer com esse cara? Devo dar umas palmadas nele para ele aprender. Né? Então, aí eu dou. Mas se eu estiver realmente com raiva, eu não consigo fazer nada. Né? Então, vamos lá. Frei Leonardo Boff, que tem 70 livros escritos, ele diz que é cristão e tem alguma coisa que acha que ele se contradiz. Ele é um intelectual? Não. Leonardo Boff é um empulhador, é um vigarista em toda a linha. Ele não acredita numa única palavra que ele fala. Ele diz qualquer coisa que pareça bem, vamos dizer, à plateia, à curriola dele. Ele é um puxa-saco do próprio movimento a que ele pertence. É só isso que ele faz. Ele tentar agradar a turminha do seu próprio clube. Isso não é uma atividade intelectual. Ele, vamos dizer, ele é um dos caras que eu acho, teve uma discussão no Facebook esses dias, eu estou tentando botar lá umas opiniões no Facebook, né, pelo menos como rascunho para depois eu desenvolver. Porque um cidadão lá que disse, não, eu sou contra a esquerda, mas nós devemos respeitar a liberdade das ideias. Né? Eu digo, bom, respeitar, quer dizer, você respeita o direito do sujeito expressar sua opinião. Mas expressar sua opinião onde? Na casa dele? Para a mulher dele? Né? Para a mãe e o pai dele? No botequim, conversando com os amigos? Ou o direito dele posar em público, dele ter todos os meios de difusão, ter editora, televisão, jornais, etc, etc. Né? O acesso aos meios de difusão não é um direito. Né? É uma conquista que deve ser baseada no mérito. Ou seja, todo mundo tem o direito de emitir uma opinião, mas não em qualquer lugar. Né? E não por quaisquer meios de difusão. Então, acho que quando você conversa com essa gente, não se trata de você refutar as ideias deles, mas de você questionar o direito que ele tem de ocupar a posição de intelectual público. Né? Porque antes de ser um intelectual público, você precisa aprender a ser um intelectual em privado. Você precisa fazer trabalhos intelectuais, científicos ou filosóficos ou artísticos sérios que ninguém conhece durante anos. E depois que você provou a sua qualidade, aí você aparece em público. Né? Aristóteles ficou estudando 20 anos na Academia de Platão. Ninguém conhecia Aristóteles. Foi depois disso que ele foi lá abrir o liceu. Eu mesmo que não sou um exemplo para ninguém, acabei dando um exemplo disso, porque eu publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade, meu Deus do céu. Depois de eu ter dado muito curso privado, ter escrito muita coisa, né, ter pesquisado e descoberto bastante coisa. Então, o que, que era intelectual público? Não, era intelectual privado, totalmente desconhecido. E aí eu, como é que diz, testei as minhas forças para ver se eu merecia falar para um público maior. Agora, então o que se deve contestar não são as ideias deles, mas a presença deles na vida intelectual. É preciso escorraçá-los da vida intelectual, dizer: você é um vigarista, você é um farsante, você está aqui enganando todo mundo, sai daqui. Você não tem qualificação para entrar no debate intelectual. E digo mais, é preciso expulsá-los, não por um decreto administrativo, porque senão seria o procedimento da ditadura. Você demite os caras simplesmente porque você não gosta deles. Hein? Isso não se deve fazer. Mas, num confronto cara a cara, você pode expulsar os caras da vida intelectual. Deixá-los tão envergonhados e tão inibidos, quebrar a autoconfiança deles, de maneira que eles fiquem quietinhos por anos a fio. Então não se trata de discutir ideias, e nem discutir o indivíduo pessoalmente, mas discutir a sua função pública, a sua qualificação para estar ali. Quando houve aquele meu debate com o senhor Lauro Café, eu não sabia quem era ele, ouvi o que ele tinha a dizer, tá certo? E só no final, a partir do que ele disse, eu disse: o senhor não tem qualificação para discutir isso, vai para casa e fica quieto. É isso que a gente tem que fazer. E com o senhor Leonardo Boff, mesmíssima coisa. Então, se é contra as ideias do Leonardo Boff, não, eu sou contra a presença de pessoas desse tipo na vida intelectual. Peraí, misturou duas perguntas. Eita. Evandro Ferreira pergunta: não sei, há cerca de 2 anos descobri através do amigo a Igreja Ortodoxa Oriental. Comprei vários livros, participei algumas vezes da liturgia em uma paróquia ortodoxa grega e li vários textos e livros, entre os quais a biografia do padre Serafim Rose. Quase me converti, mas não cheguei a fazê-lo, principalmente porque minha esposa, que sempre foi mais religiosa que eu, não compartilhou da minha simpatia pela ortodoxia. Bom, então eu vou responder com uma frase que eu ouvi do Fritz Hoffmann. Eu tenho mil motivos de queixa contra Fritz Hoffmann, mas veio quando ele dizia umas coisas extraordinárias. É mudar de religião é como mudar de planeta. Você não muda realmente. Então, fica onde está. Quer dizer, mudar de religião é só se for um caso realmente sério. Está muito comprido isso aqui, não vai dar para discutir tudo. Ih, caramba. Bom, então, tem a pergunta aqui da Oxa. Pode falar que já dá para ouvir. Quando você citou aquele verso do Antônio Machado, eu lembrei de uma aula antiga, desde o seminário, uma aula de um tempo atrás, que você dizia que existem certos símbolos que você encontra ou numa pesquisa ou na própria realidade que servem como uma chave explicativa para determinadas coisas, e naquele momento você tem a exata sensação de que você está entendendo tudo. Aquilo tem um efeito luminoso no seu entendimento. E muitas vezes aquilo é um engano. Por exemplo, tem muitos jovens, eu mesma vivi essa experiência, quando você entende a luta de classes que o Marx explica, você imagina que você está entendendo tudo naquele momento. E, na verdade, você está no maior engano. E tem muitas instâncias superiores àquelas que vão explicar tudo, ou, se não tudo, muito mais, e você, no entanto, está achando que está entendendo a realidade. Muito bem. Qualquer coisa que passe pela nossa cabeça, qualquer coisa que nós pensemos, do qual nós temos a intuição, nunca tem o alcance dessas grandes, supostas grandes descobertas. Em todas as grandes descobertas da humanidade, havia ali misturado um princípio de erro. Toda grande descoberta é parcial, limitada, né, e destinada a ser corrigida. Isto é inevitável e será sempre assim. Né? Espera aí, só dou o resto da resposta que você me dá um cafezinho. Então, onde todas as nossas piores ilusões, os piores erros da humanidade, são produtos da mente. Então, a nossa mente, ela tem que estar muito dócil à própria realidade, que não foi criada por nós, e que nós não podemos abarcar. Então, o que quer que você descubra, sabe o que você faz em seguida? Você esquece e deixa para o dia seguinte, e você entrega para Deus. E deixa que Deus está trabalhando em você. Note que quando você vai na comunhão, o que o padre fala? Né? Ele põe lá a hóstia na sua boca e fala, isto é minha opinião? Isso que Jesus Cristo falou, isso é minha opinião, essa é minha doutrina? Não. Ele disse, isso é meu corpo e meu sangue. Quer dizer, algo que se passa não na mente, mas na realidade carnal. E isso é o que te transforma. E isso é o centro de tudo. E na verdade é só isso que interessa. As suas ideias, elas vêm e passam. Então, por isso é mais, vamos dizer, essas grandes explicações doutrinárias gerais, eu vejo muito pouco valor nelas. Nós temos a nossa mente para conseguir nos orientar no campo dos fatos que estão acessíveis a nós. E mesmo aí, nós erramos. Então, se você acha que fez... Eu já contei para vocês que quando eu tinha 15 anos de idade, eu descobri a lei dos três estados. Depois eu descobri que era do conto e que estava errada. Quer dizer, foi uma meia dúzia de decepções desse tipo que me levaram, né, a olhar essas descobertas com muito mais, com muito menor expectativa. É isso? Então, por exemplo, você lembrou o negócio da luta de classes. Paul Lafargue, que era o genro de Karl Marx, ele disse que quando ele ouviu a teoria da luta de classes, ele foi como se escamas caíssem dos meus olhos. Então, muito bem. Este é o primeiro sentimento de concordância que você tem com uma ideia. Ele não mostra nem que você entendeu a ideia. Né? Mostra apenas que você gostou dela e, portanto, você tem a aptidão de compreendê-la. Se você aprofundar e compreender, você logo vai ver as limitações dela. Então, tudo que nós dizemos tem que ser acompanhado deste sentimento de limitação, de modo que, vamos dizer, a nossa conversa, o nosso diálogo possa continuar e ser útil, de alguma maneira, que é o máximo de pretensão que nós podemos ter. Então, eu acho que tem algum aviso? Ah, queria avisar, o curso do Introdução à Filosofia de Erich Voegelin já está à venda para download. E em breve colocaremos a venda em DVD, como faremos também com os outros cursos. Às vezes a gente faz um download, daí fica com medo de perder aqui, então para garantir, né, compra o DVD. Eu espero que nós... então, este curso já está à venda para download, né, e em breve colocaremos outros. Também quero lembrar o curso que eu vou dar de... Eu já esqueci a data. Ninguém sabe. Acho que é 5 a 11 de outubro, né? Eu darei em data incerta e não sabida. Um curso que se chama... A primeira semana de outubro. É o curso que se chama Sociologia da Filosofia. Tá? Então, inscrições com o misterioso senhor Reduí, cujo telefone eu também ignoro. 30 de setembro... A 4 de outubro, 30 de setembro a 4 de outubro. Tem o telefone do Eduí aí? Não, então é assim, eduí com y.ferro@uol.gmail.com. edui.ferro@gmail.com. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.